Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Presta atenção, ouvintes do Magicando. Está começando mais um podcast de capirotagem, satanagem. E hoje a gente vai ligar o nosso 190, o disqueme para deu merda, que é quando o esmagão é da porra, aquele cara que fica tretando no Facebook, né? Fica falando, ah, bruxa é isso e não aquilo. Ai, meu Deus do céu, eu que manjo, eu sei os 72 nomes dos Pokémon de cor, salteado, inclusive a nova geração dos Goetes, eu tô por dentro de tudo e tal. E aí o cara faz uma besteira, dá ruim e o cara vai recorrer pra onde? Pra Umbanda, pro Candomblé, pra várias outras religiões aí que estão, né? Aí esquece aquele post do Facebook falando que magia mesmo é aquela magia europeia, né? Aquela magia, né? Aí esquece. Mas a gente vai falar sobre esse momento e vamos contar aqui várias histórias. Então, para me ajudar, temos aqui ele, que está mexendo em seu iPad mágico, Marcos Keller. Pedir ajuda não é problema e não é feio. Se você precisar de ajuda, não tem problema. É necessário, vai lá e pede. O problema é como caralhos você se enfiou na porra da situação para precisar de ajuda. É aí que tá o problema. E temos aqui ela, Juliana Ponzuluca. Oi, Ponzuzu. É, então, também não é feio pedir ajuda, né, pro seu colega. Nunca é feio pedir ajuda. Só tente manter uma relação de amizade com ele o restante do ano, quando você não está fazendo merda, né? Não acione a sua rede de segurança só quando você faz merda. Exatamente. Chama pra tomar um chopinho com meu espetinho, também gostoso. Se for vegano, espetinho de pimentão, cebola, comi esses dias, maravilhoso. Coxinha de jaca. Coxinha de jaca, ó. É aquele momento que, tipo, você tem sempre aquele amigo do TI que você ignora o ano todo, eu preciso formatar meu computador. Ô, brother. Né? Ô, lembra de mim? Porra. Bota o Word pirata aí, mano, por favor. O pacote Office. É, isso é uma realidade muito progrota, tá até afirmativo aqui. E temos aqui ele, o Sir Penumbra Vinícius Ferreira. Cara, eu tenho uma dúvida. Por que o pessoal vai pra Umbanda, pra essas porras, pra resolver problema? Se mago que é mago, cura até a própria diabetes. Olha aí. E é aquele maluco que, além de tudo, ele, sei lá, grau 3 no grau 15 no Reiki, tá ligado? Manja das equilibrações de chakra. Vê os bestiais tudo. Vê os bestiais, as porra toda. Você olha pro cara, ele tá sempre gripado, tá ligado? Tá sempre fudido. Não, e tem umas histórias dessas aí dos caras que se curam de umas paradas incuráveis, mas tipo, o cara pode. Se ele fosse cristão, podia ir direto virar santo, cara. Exatamente. Porra, já vi gente falando que, porra, mago que é mago não vai no psicólogo, né, cara? Inclusive, às vezes é a mesma pessoa que cura diabetes. Tem uma frase errada. Tem uma frase errada aí que você disse que ouviu pessoa falando. Acho que não foi. Só pra... Tudo bem, prossigo. Ok. Temos aqui o convidado mais uma vez, nosso queridíssimo Rodrigo Graal Grola. Você pegou a referência? Pegou a referência? André, eu tenho uma dúvida, cara. Você fez o banimento antes de começar? Porque existe uma lenda, cara, que toda vez que eu gravo um podcast sobre Umbanda, o podcast quebra depois, cara. Ah! Caralho. Beijo, Diego. Bem, gente, hoje a gente vai falar sobre... Assim, vai abordar as religiões afro, a gente não vai contar da história, fazer aquele podcast solene, onde... Que bom, né? Não vai ser. Vai ser, na verdade, toda essa relação maluca que existe da magia, em que a religião afro geralmente é utilizado pra essa coisa, né? É, de descarregar mesmo, de proteger, de consertar, de corrigir, por aí vai, né? Desculpa, é que eu tô lembrando do Grola no... Se vocês quiserem saber sobre a história da Umbanda, essas paradas, ouçam o Oculta, que é do nosso amigo Diego Schimmer. Muito bom, muito bom. É um programa muito bom e é muito legal, cara, o que o Grola participa sobre Umbanda. Acho que é o 3, né? É logo no começo. Não sei, cara, se você quiser saber de história, não vai escutar, não. Vai ler outra coisa lá, mas se quiser você saber de porrada, pode escutar. Foi louco. Foi muito bom esse dia foi louco. Foi muito... A gente não está criticando, não, inclusive. Eu estou elogiando, porque, porra, muito bom, Diego. Continue, porra, caralho. Foi o Diego ou foi o Kleber que te convidou pra... Foi o Diego, cara, mas, cara, esse podcast me garantiu convites para palestrar, inclusive, sobre o assunto, entendeu? Legal. Porque eu não aliviei aquele dia. Eu só quero desculpar, porque o que aconteceu foi mais ou menos assim, o Diego um dia mandou uma mensagem e falou, Keller, queremos gravar sobre um banda, você tá afim? Aí eu falei assim, cara, tô afim, mas eu não conheço muito, mas eu conheço um brother que manja. Aí toma o contato do Rodrigo Grolla. Então esse foi um rolê do Keller mesmo, desculpa, gente. Cara, a questão é a seguinte, tem 1000 podcasts sobre a história da Umbanda, ninguém precisa falar mais sobre a história da Umbanda, cara. Você acha aí, a rodo. Os caras queriam a real, eu mandei a real, o que é, como é, o que acontece, entendeu? A parte boa é a parte ruim. Show de bola. Então vamos falar um pouquinho sobre todas essas tretas, depois dos recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui nos recadinhos do Magicando. E aviso aos magiqueiros. A pré-venda do Paulo Mayombe, Paulo para os íntimos, acabou. Logo ele estará chegando nas livrarias Saraiva e Cultura, assim como na Amazon, então fiquem de olho. Mas lembrando que para os clientes da penumbralivros.com.br, ainda tem os combos de lançamento com desconto. Paulo Mayombe, o livro de Bafomé e Bruxaria Apocalíptica agora estão de braços dados e com até 20% off. Corre lá. E pra você que não sabe, tá dando mole, a gente tem um grupo secreto do Magicando que a gente sempre leva o episódio pra lá e debate junto com os nossos ouvintes apoiadores. Para isso, é só você ir lá no apoia.se/confidencial e apoiar com um mínimo de R$4. E você não escutou errado, se você é também ouvinte do Mundo Freak, você sabe que é o mesmo apoio. Então, com apenas R$4, você participa do grupo do Mundo Freak e também do Magicando para muita discussão bacana aí com vocês. Lembrando que esse dinheiro é usado para melhorar aí a sobrevivência, a subsistência desse projeto. Se você teve algum problema de download na última semana, foi porque o Mundo Freak teve tantos downloads que o servidor caiu, ou mesmo o servidor do Magicando. Então muita gente falou que, ah, Andrei, tô com dificuldade de baixar, entrar no site, seja lá o que for. Foi por causa disso. Então a gente está discutindo aí um upgrade de plano e para isso é muito importante o seu apoio. E para você que gosta de tarô, o Rafael Fernandes, que um dia eu quero chamar ele aqui para gravar com a gente, ele criou um projeto, o @fuzztarot, fuzz com dois Z's, fica F-U-Z-Z tarot, com T mudo no final. E é um projeto muito bacana que ele vai tirando diariamente ali tarô e ele vai brincando com a cultura pop, então cada tirada fala um pouquinho sobre um filme, um livro, um quadrinho. Então sigam no Instagram ou então também no Twitter aí, o Starô. Eu vou deixar aí o link pra vocês. Então é isso, bora lá pro episódio que esse aí vai dar treta. Então vamos lá, Grolla, me conta aí, qual é a história da Umbanda? Então, você procura por Zélio ou qualquer coisa, que eu já até esqueci o nome, né? No Google, que você acha a história da origem. Mas é, meu, a Umbanda de origem não é a Umbanda de hoje. São coisas completamente diferentes. Por isso que, como eu falei aquele dia, eu acho que hoje, tudo bem, pra quem vai entrar, pra quem vai vestir branco e vai pra dentro, é legal o cara conhecer aquilo. Mas pra quem tá do lado de fora, pra quem tá na assistência... Meu, desculpa, você não tem necessidade. O que você tá vendo hoje não é aquilo da origem. Então, para quem só se interessa pela... tem um interesse básico... Pela parte acadêmica, talvez, né? Não, o umbandista médio... Olha aí, ó. Que fica do lado de fora, que não veste branco e não vai para dentro. Para esse cara, na maioria dos casos, ele não precisa saber a história do negócio. Agora, para quem veste branco, é interessante, mas não é fundamental, porque o que ele vive hoje na religião... Não é nada daquilo que aconteceu lá no começo. Mas eu acho que isso é interessante, essa colocação, porque é isso que eu vejo muito da Umbanda e de outras religiões afro. Eu não conheço muito a Kimbanda, mas o Candomblé já tive alguns amigos que até tenho alguns amigos que são. que é muito interessante porque é muito prático. Então não é aquela coisa da necessidade que você... Ah, não, quero entrar. O que eu faço? Vou comprar um livro? Não, tipo, tu vai. E tu vê, e tu participa, e tu tá lá. É uma coisa muito... Né? Inclusive, nem precisa. Assim, é muito importante ter livros sobre. Mas eu falo, nem precisaria ter livros, porque é uma coisa muito oral, muito vivo, tradição, né? Muito vivo, né? Muito... É, isso é uma outra questão, né? Porque hoje você tem tantas linhas de Umbanda que é difícil você definir literatura para isso. Então, assim, existe uma grande linha de Umbanda que tem 1 milhão de títulos falando sobre ela. Ok. Eu, enfim, já terminei meu desenvolvimento nessa linha, inclusive. Mas não é a linha que eu tenho como influência principal. A maioria das linhas mais tradicionais, você não vai achar literatura. Nesse ponto em relação à Umbanda, é o seguinte, se você quer conhecer, não tem jeito. Você vai ter que vestir branco, você vai ter que ir para dentro, você vai ter que se desenvolver. Entendeu? Eu também, por exemplo, não concordo muito em casas que aceitam pessoas do lado de dentro vestindo branco que não estejam em desenvolvimento. Se você vai para dentro... Você vai desenvolver e ponto. Antes, mas a pessoa não é médium. Não, todo mundo é médium. É só você querer vestir branco e cair pra dentro que você incorpora. O que seria pode levar alguns anos, como aconteceu comigo. Mas isso são outros detalhes. Mas você incorpora. O que seria o desenvolvimento que você tá falando aí pro ouvinte que nunca ouviu falar de Umbanda, assim? Tá, vamos explicar como é um desenvolvimento na Umbanda, tá? O desenvolvimento na Umbanda é completamente a parte da parte teológica, da parte de estudo teológico. A maioria das casas, você tem uma gira de desenvolvimento que não tem nada a ver com um cursinho onde você vai aprender história e os fundamentos. Tá? Algumas dessas casas também tem um outro dia que tem o cursinho e se você quiser, você faz, se não, não. O cursinho é mais recomendado para quem é aspirante a pai de santo no futuro. O desenvolvimento é literalmente você treinar a incorporação. Tá? E aí, N linhas diferentes tem N maneiras diferentes. Eu comecei numa linha extremamente tradicional, onde você... literalmente girava, né? Você parava e girava, girava, com o objetivo de perder a tua consciência racional e liberar a mente para a entidade. Tem outras linhas que fazem isso através de meditação, tem o tal do Umbandaime, que eu nunca vi em nenhuma casa, mas o cara usa o ayahuasca como facilitador. Tá? Mas a ideia é você desligar a tua mente consciente para facilitar a incorporação. Entendi. Esse processo, ele pode levar dias ou pode levar anos. Depende do quão racional você é. E eu tenho algumas teorias quanto a isso que também depende muito de que santo você é filho. Tá. Tá? Pelos anos que eu tive de desenvolvimento e pelas coisas que eu vi, eu tenho quase absoluta certeza que alguns santos, alguns filhos de alguns orixás específicos, são mais fáceis de incorporar do que outros. Entendi. Entendeu? Mas, no geral, o objetivo é que quando a pessoa é muito ligada à Terra, ela vai ter mais dificuldade. Uhum. Quando a pessoa é um pouco menos ligada, vai ter mais facilidade, dependendo de quem ela é filho. Entendi. Quem é o santo. Entendi. Uma pergunta, Grola. Por exemplo... Qual a história da Umbanda? Resuma a história da Umbanda. Faça um sucinto resumo. Não, seguinte. Qualquer pessoa, qualquer uma, que vá para o terreiro, e que comece a conviver e que vista o branco, qualquer uma pessoa pode incorporar? Então, depende, assim, depende e não depende. Assim, a pessoa tem fé naquilo. Porque se você tiver fé naquilo, se você acredita naquilo, você incorpora. Agora, eu já ouvi outras histórias também de gente que foi... Ah, não, eu só vou conhecer. Vou dar um exemplo prático disso, tá? Nessa primeira casa que eu frequentei, tinha um casal, eu vou falar inclusive porque eu lembrei essa história essa semana. E eles eram católicos ferrenhos e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas a menina trabalhava com uma moça que era filha de santo. Que ela incorporava no terreiro. E elas eram muito amigas. E a menina cansou de chamar ela, convidar ela pra ir, convidar ela pra não cair aquela história de católico e tal, não, não sei o quê. Até que um dia que ela e o marido foram pra conhecer. Mas nada demais, porque a Umbanda, assim, da porta do terreiro pra fora, onde vai ficar a assistência, eles não estão preocupados com qual religião você segue. Eles sabem que você tá ali pra pedir ajuda. E quem tá ali pra pedir ajuda vai estar para ser ajudado. Não interessa se você é umbandista ou não. Seu então, credo, sua cor, seu dinheiro. Não importa. Eles estão ali pra atender. Eles acreditam que a missão umbandista, acredita que a missão deles é atender. Então ele tá ali pra atender, tá. Não importa quem. E eles foram pra conhecer. O problema é que, beleza, eles estavam sentados na primeira fila, ela e o marido, e começou a tabaca, e daqui a pouco ela olhou pro lado, nem ela nem o marido nunca tinham ido num terreiro. O marido dela estava inclinado para a frente, eita, levantando, estalando os dedinhos e entrando no terreiro pra na direção do altar. Ele virou num preto velho e ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele se lembrou depois do que aconteceu. Não, ele subiu, conversou. Foram falar com eles, falaram, olha, eu acho que teu lugar é aqui. E aí ele foi desenvolver. E aí, por acaso, ela acabou também. Largaram a igreja e foram pro terreiro. Caramba. Entendeu? Então, assim, tem... quando você passa muito tempo na Umbanda, tem inúmeras situações como essa. Entendeu? Inúmeras histórias que você escuta. E gente que vai e pra... Ah, tem um medo absurdo. Ah, não entra, não quer entrar, fica, às vezes precisa levar alguém, fica do lado de fora. Um belo no dia entra e nunca mais sai. Às vezes não quer vestir branco, não quer ir pra dentro, mas passa o resto da vida na assistência. Sempre vai no terreiro. Entendeu? Acontece com todo mundo? Não. Assim como tem gente que veste branco, passa um tempo lá dentro e sai. Mas é uma etapa da caminhada. Então, às vezes, a pessoa precisa dessa etapa na caminhada. Uhum. Né? A gente não sabe, enfim. Eu, durante um tempo, vesti branco, fui pra dentro, depois, por algumas várias decepções, resolvi não mais vestir branco, não mais ir pra dentro. Isso é a minha condição hoje. Hoje eu ainda frequento o terreiro toda semana, mas eu não visto mais branco. Amanhã, eu não sei. Se eu achar uma casa assim, assim, assim, assim, assim, que atenda as condições que eu defini sobre o que é um bom terreiro, pra mim, fatalmente, pode ser que eu volte a vestir branco, eu volte pra dentro. Mas hoje não, hoje eu fico do lado de fora. Eu tenho duas perguntas, na verdade, Grola. Uma é bem rápida, a outra vai demandar mais elaboração. Primeiro, existe uma diferença entre terreiro e casa? Tudo a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. Tá, beleza. É mais uma questão de referência. Que eu vi você na mesma frase usando terreiro e casa, eu fiquei meio na dúvida. Tem alguns lugares que, inclusive, falam roça. Aí depende da linha. Porque hoje em dia, muitas religiões diferentes viram Umbanda, né? Algumas... culto de nação, algumas outras coisas não são necessariamente Umbanda. E algumas, acho que mais no norte do país, falam inclusive roça. Uhum. Outra coisa que você falou é que todo mundo que precisar de auxílio e for numa casa ou no terreiro, vai ser ajudado. Existe Umbanda sem caridade? Olha a pergunta polêmica, vamos lá. Essa é polêmica. Olha, eu, hoje, assim, dentro do que eu vivi na religião, eu digo pra você que não. Uma casa que cobra, na minha opinião, não é Umbanda. Ela é outra coisa. Por quê? Porque todos os locais onde eu passei, inclusive esse é um forte indício, lembra que a gente falou muito sobre o rolê do Kleber? Um dos fortes indícios que você está entrando no rolê do Kleber é você ir num terreiro e a pessoa te cobrar. Aí pode ser que alguma coisa esteja errada. Eu acho que assim, nada contra a pessoa cobrar, desde que ela não se autodenomine Umbanda. Então ela se usa um outro nome para aquilo, mas assim como... Isso é uma coisa que eu vou deixar claro. Uma vez, uma amiga... Eu não sei se eu contei isso aqui. Só uma pequena pergunta antes de você continuar. Você está se referindo à cobrança para o tratamento? Ou, por exemplo, existem... Eu já ouvi dizer que existem casas que cobram um pequeno valor simbólico para manter a casa. Tipo, pagar conta de água, luz, não sei o quê. Normalmente doação, quando é assim. Isso. Não, a doação... A caixinha de doação tem normalmente tem. Livre. Normalmente tem. Tá, a doação é livre. Mas pagar o tratamento às vezes a pessoa... A casa até fala, olha, a gente consome muita vela. Então, se você... num belo dia, puder comprar umas velas e trazer, a gente aceita de bom coração, a gente tem uma caixinha de doação, então, doação é livre. Né? Mas não é aquela coisa de extorquir, né? Vou te ajudar para... Dá 10% aí. Não rola. Tá. A obrigatoriedade é que é um problema. Tá. Para você entrar nessa gira, você tem que pagar R$5. É simbólico. Então, é simbólico, mas você tá definindo o preço. E aí a coisa fica estranha. E tem lugares piores, né? Onde, sei lá, você encontra gente que, não, você precisa tal de determinada coisa e eu vou cobrar pra fazer tal trabalho, tal coisa pra cima de você, que não é nem material, não é questão de material. O Grol já falou uma vez, acho que era até isso que ele ia continuar falando, que é sobre, às vezes você tem um pai de santo que ele é pai de santo no lugar, e ele também lê tarô, mas ele faz isso por fora. Isso, né? Ele faz isso, às vezes assim, a gira na sexta e no sábado ele atende com tarô. Enfim, se ele tá doando a hora dele pra tirar tarô, é justo que ele cobre. E às vezes o dinheiro não é nem pra ele usa esse dinheiro na casa. Então, ok, mas é um outro tipo de perfil de trabalho. O problema é o cara chegar pra você e falar, olha, eu preciso de R$5.000 pra fazer um trabalhinho aqui, porque tem um negócio grudado em você. E tem. Então, e aí, mas... E tem não negócio, mas tem gente que faz isso. Que faz isso, sim. Agora, a questão é a seguinte, se tem um negócio grudado no cara, por que na tua gira de esquerda você não tirou? Porque a gira de esquerda serve pra isso. A gira de esquerda é gira de ataque. Se tem encosto no assistente, é na gira esquerda que ele arranca. Aí você tá dizendo que a tua esquerda não tirou e você vai fazer a magia pra tirar isso do cara? É porque teus Exu não tiraram. Quem tinha que fazer isso é teus Exu. Ou você tem uma linha inteira, quer dizer, você tem uma gira de esquerda que tem, sei lá, 15, 20 médios, todos virados em Exu e Pomba Gira, e essas 20 entidades não arrancaram e você vai sozinho arrancar? Porque ele é o mago. Ele é o mago. O pai de santo pica da galáxia? Que vai... Ah, porque eu vou pra praia, vou pra não sei aonde. Meu, então. É estranho isso, né? Agora, tem situações onde, por exemplo, ele fala, ó, eu preciso de X velas, X não sei o que, X não sei o que. O cara não pede dinheiro, mas ele tá pedindo material. É o material que ele precisa. É. Você leva ele não vai vender a vela e comprar crack, né? É. Não, ele vai usar a parada. Aí, beleza. Você leva lá o material, ele faz, muitas vezes ele faz esse trabalho na própria gira, é numa gira, ele fala, você precisa trazer isso, isso, isso. Você vai na outra gira, você leva, ele faz o trabalho ali dentro, beleza. Até aí, tudo ok. Normalmente, nada disso é exorbitante. Olha, eu preciso de um punhal de ouro. Não, ele não vai te pedir isso. Caralho, cinto eu preciso de muito de um de punhal de ouro. E um cinto de couro de leão. Quem quiser me doar, puta, eu adoro. Eu tô precisando de umas moedas de ouro. Quem tiver aí também. De Bitcoin também serve. É Bitcoins. Caralho, já pensou um Exu pedindo Bitcoin? isso é tecnomagia de verdade. Não, a gente faz uma criptomoeda da Umbanda, cara. Tranca rede, velho. Exu tranca rede. Ele pede Bitcoin pra abrir. Adorei. Grola, explica pra gente qual a diferença da gira de esquerda e da de direita. Isso que eu ia perguntar. Um é petista ou outro é reaça? É. Um é coxinha, não, basicamente, você tem três não são linhas, tá? Mas são três estruturas de entidade dentro da Umbanda. São as de esquerda, as de direita e as de centro. Quem são as entidades de direita? Erê, Caboclo e Preto Velho. Tecnicamente, a gente fala esquerda e direita, mas a gente bota isso na vertical. Certo? São as entidades de linha branca, as entidades mais perto da luz. São entidades, por exemplo, que estão num grau de vibração que elas dificilmente vão conseguir descer para o submundo. Elas trabalham nas linhas mais altas. E também resolve, está menos ligado a problemas mundanos, né, da gente do dia a dia. Sim, não, cara. Porque, por exemplo, numa gira de cura, que o mais indicado é o Preto Velho. Nas giras de cura, as entidades mais ligadas à gira de cura é o Preto Velho. Eu digo, por exemplo, tô com problema de grana. Não é com o Preto Velho que eu vou conversar. Não, com o Preto Velho a gente vai trabalhar com cura. Mas, por exemplo, o caboclo ele vai lidar com a ação de você conseguir de te dar energia para ir buscar esse dinheiro. Saquei. Para arrumar um novo trabalho, pra arrumar, entendeu? Mas aí não é o dinheiro milagroso, né? Não é o dinheiro milagroso. Uhum. Mas ele vai te dar a força de vontade e muitas vezes o caboclo de Oxóssi, por exemplo, vai trabalhar a prosperidade pra você ir buscar e trazer aquele dinheiro que tá faltando pra tua vida. Erê é um caso à parte, Erê depois a gente fala no final. Bom, aí as linhas da esquerda seriam as linhas que... As vibrações que conseguiriam subir e descer. Exu e Pombagira. E Exu Mirim em algumas casas, né? Pombagira Mirim. Exu é um demônio? Não, Exu... Exu tem aquela rola mesmo? Grande pra caralho? Exu é o Exu, cara, todo entendeu? Mundo. Pessoas usam como xingamento. Ah, seu Exu sem luz. Eu sempre pensei assim, cara, o Exu é o cara que resolve. Eu conheço muita gente que ia se sentir extremamente elogiado de ser chamado de Exu. E até Zé Pilintra tem luz, imagina o cara não ter... Não, então, Zé Pilintra, por exemplo, é um outro caso. Depois a gente fala de entidade ganga também, que é outro caso. O Exu, na verdade, ele consegue descer até o submundo. O Exu faz resgate. Por quê? Porque ele tem a linha de vibração tão densa que ele consegue descer. Ele consegue transitar. Exatamente. E por esse motivo, a maioria dos umbandistas tem muita proximidade com o Exu, porque o fato dele ser denso e ele conseguir descer também permite que ele consiga ficar muito tempo no mesmo nível de plano, do plano que a gente. Então, normalmente, o teu Exu está muito próximo de você. O Exu, ele consegue ficar mais tempo incorporado? Consegue. Consegue, é mais tranquilo. Tá. Pra incorporar o Exu. Três dias. Depende do médio. Aí eu não sei, né, cara? 15 anos. Nossa! E aí você tem as entidades de centro que trabalham muitas vezes, muitas vezes em situações específicas, como o California, gira de cura, a gente vai no Preto Velho e tal, mas que são entidades de captura, que elas também funcionam com descarrego, mas também funcionam com magias das entidades de cima. Aí você tem marinheiro, boiadeiro. O boiadeiro, por exemplo, é uma entidade que eles costumam chamar de entidade de caça, né? Que é pra caçar em entidade mesmo. Tanto que muita... Olha, muita, que legal! Boiadeiro ou caçador terreiro, de demônios. Já imaginei terreiro, isso, mas boiadeira. Boba Fett. Assim. Esse é um dos, movimentos que ele faz. É o MIB do mundo espiritual. Esse é um dos movimentos que ele faz. O estereótipo é esse, é do boiadeiro mesmo. Tá. Então, muitos terreiros não têm giras de boiadeiro porque eles falam que é uma entidade que trabalha mais no astral do que em terra. O baiano, que é o arquétipo do nordestino, é o caboclo, mas não o caboclo índio, o caboclo do povo, o caboclo matuto, uhum. que é uma entidade que resolve qualquer coisa, e é uma das entidades mais legais pra você ir numa gira. A gira de baiano é sensacional. É tipo, tipo malandragem, assim? Não, não, resolve. Cara, não. Porque você tem, no Rio de Janeiro, principalmente, tem uma entidade de centro também, que é o malandro, que é um outro estereótipo, que é uma derivação. É como se fosse arquétipos mesmo, né? É mais estereótipo do que arquétipo, eu acho, na minha opinião, né, cara? Porque, por exemplo, quando a gente pega Caboclo, Erê e Preto Velho, que são as entidades de direita, você tem o Caboclo é o herói, o Preto Velho é o mestre e o Erê é a criança. Aí são os arquétipos. Como estereótipos, a gente tem o Caboclo Índio ou o Soldado, tem casos que fazem gira de soldado, que é mais um estereótipo, vestimenta, jeito de falar, o Preto Velho e a criança mesmo. Então eu acho que é mais estereótipo do que arquétipo. Tá. Agora, as giras de baiano, porque normalmente o baiano trabalha com qualquer problema. Qualquer coisa que chega pra ele, ele resolve. Ele vai, ou vai te indicar um caminho de resolver, ou vai tentar resolver. Porque ele é baiano, né? Tem que resolver a parada. E assim, é uma entidade muito divertida. É uma entidade que te explica muita coisa. Você pergunta normalmente uma entidade que não tem muito dedo pra não te falar. Não te fala em muita metáfora. Não, ele fala direto. O jeito dele falar é muito próximo do nosso, tá? Então ele não fala de um jeito complicado, isso como um caboclo. Entendeu? Ou de um jeito difícil de entender como Preto Velho. Ele vai falar direto. Uhum. E é uma entidade que eu particularmente gosto bastante. Eu já gostei, já. Gente objetiva. Marinheiro, boiadeiro, baianos e ciganos. Ciganos já... Por exemplo, aí já tem uma diferença, se é um cigano ou uma cigana. Porque os ciganos trabalham muito o aspecto de negócios. Assim, não que você não possa chegar numa gira, você tá com problema de saúde, pô, mas é uma gira de baiano. Tudo bem, é uma gira de cigano, fala com a entidade. Ela provavelmente vai te passar, todas as entidades estão aptas para trabalhar com qualquer coisa. Mas elas têm mais influência sobre algumas coisas. Por exemplo, os ciganos trabalham muito com a questão de negócios, de contrato, de trabalho. Então é uma entidade muito legal para você conversar sobre isso com ele. As ciganas já trabalham com oráculo, com relacionamento, com sentimento. A mesma coisa, por exemplo, na esquerda, o Exu e a Pombagira. O Exu, ele é uma entidade que trabalha muito com energia de terra. Ela trabalha muito com problema real, com o que está acontecendo com você agora. Estou precisando de um trabalho. Então, peraí, ele pega lá X velas, acende e vamos tentar arrumar um trabalho para você. Já as pombagiras trabalham muito a questão da emoção, né, do relacionamento. Então, normalmente, por exemplo, principalmente a mulher, quando está com problema no casamento, alguma coisa, vai numa gira e quer falar com pombagira. Já qualquer outra situação, o pessoal quer falar com o Exu. Entendeu? Esses dois são os que trabalham virado no Jiraya, né? Esses aí são os que... Como trabalham em nível de terra, e como tem muita função no nível, no nível material, normalmente eles são os que ralam, né? Inclusive no plano físico. Uhum. Mas tem baiano também, enfim. Já ouvi muitas vezes baiano dando risada no meu ouvido em situações que eu falei... eu falei, cara, foi você, né? Foi. Tá bom. Tô beleza. Louco. Eu levanto uma questão aí que acho que é bacana. Primeiro, né, que tem um... Vamos lá, deixa eu estruturar o pensamento aqui, tá. Dá pra gente falar que Umbanda é uma forma de magia, um sistema mágico brasileiro, assim? Umbanda é um xamanismo moderno, cara. Xamanismo é magia. Então Umbanda é magia. Lindo. Mas não é como no voodoo da Louisiana, por exemplo, que você tem o voodoo, que é a religião, e o hoodoo, que é só a prática mágica. Não, é misturado. Na Umbanda é uma coisa só. Não desassocia. Essa não desassocia. Minha outra você questão. Tem, se você pegar, por exemplo, vertentes de Umbanda que são altamente... que tem uma literatura muito vasta, se você olhar, 80% dessa literatura é prática. Como você faz ponto, como você faz magia de não sei o quê, magia de não sei o quê, magia de não sei o quê. Vamos lá, Magão da Porra tá aqui, tem um Magão da Porra, e ele trabalha com, sei lá, entidade sumérica. Suméria. É. Aí tem um nosso ouvinte aqui que trabalha com a entidade do Jack Kirby. Ele invoca os novos deuses. E tem outro. Ele pode trabalhar, poderia trabalhar com as entidades da Umbanda? Seria Sim, respondido? Sim, mas provavelmente, se ele trabalha com essas entidades, as entidades estão próximas dele, provavelmente no terreiro as entidades vão investir uma roupagem de Umbanda. Uhum. Elas vão vestir a roupa da Umbanda. Que legal. Só falar duas coisas que ficou faltando. Primeiro, os erês. Né? O erê trabalha com qualquer coisa. Inclusive na escala, se a gente fosse botar isso na escala, na energia vibracional, lá em cima, o erê é a entidade que tá na crista do negócio. Tá? Erê é uma das entidades mais... Eu considero a magia mais selvagem que existe. Existe um dito que diz que trabalho de erê, só quem arranca é outro erê. Porque nenhuma outra entidade consegue arrancar. É um aspecto de criança. Quem foi numa gira de erê já vai saber que o negócio é um caos, entendeu? A energia é muito forte. Tá. E contagiante, outra, né? A galera coisa, toda pega. Assim. A gente falou, você falou do seu Zé Pilintra. Seu Zé Pilintra tem casas que ele vai dar passagem em linha de esquerda, como se fosse um Exu. Tem casas que ele vai dar passagem em linha de centro, como se ele fosse baiano. E tem casas que ele vai dar passagem em linha de direita, como Preto Velho. Gente, aí ele é versátil. Pergunta, aí você pergunta o que ele é. Não, ele é o que eles chamam de entidade ganga. Ele não tem linha. Tem lugar que fica terreno, inclusive, tem, fica só na porta. Inclusive, tem um outro nome até. É um ganga. Ou no Rio, por exemplo, passa em gíria de malandro. Então tem casas que fazem simplesmente a gíria de Zapilintra. Todo mundo incorpora o Zapilintra. É o... Tá valendo tudo. Todo mundo... É. Ninguém de ninguém. Aí, Zapilintra vem da todo hora. Mundo como Zapilintra. E beleza. Interessante. Tá o Zapilintra, vamos lá. Qual que é a figura do Zapilintra pro cara que tá ouvindo aqui no site? A original ou o estereótipo usado hoje? O estereótipo usado hoje. Malandro. Malandro carioca. A roupinha branca, né? Terninho branco. O chapéuzinho de lado. Terninho branco, chapéuzinho. A camisa vermelha ou a gravata vermelha, branca, gravata, sorrisinho. Muitas vezes um cigarro, um charuto. Isso é o estereótipo usado hoje. Se você for pesquisar, por exemplo, quem quiser parar, o ouvinte quiser parar e pesquisar a origem do senhor Zé Pilintra, primeiro tem que pesquisar por Zé Filintra, com PH. E vai ver que não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Como ele é? Ele é um caboclo matuto. Ele é o caboclo do interior do Nordeste. É muito diferente. É completamente diferente. É que ele tem uma pegada do Rio, né? Ele ficou o malandro do Rio, ele né? Ele virou o malandro do Rio. Mas ele é o... Inclusive, ele é o caboclo juremeiro. Ele não era uma entidade de Umbanda. Ele era um caboclo, né? De Jurema. Caramba! A história é completamente diferente. Isso é uma outra parada que a Umbanda ela é tão versátil assim, né? Que até o próprio ciganos, né, cara? Não era uma parada da Umbanda. Umbanda é uma... eles chamam de linha do Oriente, né? É cigano, a galera, cara, que chegou aí e falou... Sim, veio do Egito. Isso é interessante porque é muito ridículo quando a pessoa tipo, cobra uma questão de legitimidade em relação a Umbanda. Que tem gente que hoje que mago que curte a parada. Tipo, ah, não, tem que ser isso que veio da linha disso e não pode mudar. Não, isso aí é completamente orgânico, Mas aí, ó, deixa eu te dar uma pincelada, então. Eu detesto falar de história da Umbanda, mas uma pincelada. Como eu falei, o que é a Umbanda? Era a Umbanda original, a Umbanda do Zélio. O Zélio ia no centro espírita. O belo no dia, Zélio incorpora um índio. Os kardecistas, né? Ah, essa entidade não tem evolução pra falar aqui. Ele falou, então tá bom, então eu vou sair e vou fundar aqui uma casa. Aqui é só o Dr. Fritz. Vou sair e vou fundar uma casa onde qualquer entidade, de qualquer índio, preto velho, qualquer coisa possa dar passagem. Beleza, ele foi fundar a Umbanda. Sim. A Umbanda não tinha tabaco, a Umbanda não tinha orixá, a Umbanda não tinha nada disso. Hoje tem tudo isso. Então, dá pra você falar de, ah, mas essa Umbanda é mais pura que a outra, essa Umbanda é mais legítima que a outra. Não, cara. A Umbanda mais pura é o espiritismo, né? Não dá, cara, entendeu? Os baianos são entidades que vêm do Molocô. Aí você tem entidades que passavam mais do tambor de Minas. Aí você tem entidades de culto de nação. Os preto velhos eram de linha africana. Os caboclos são de entidades de linha indígena. Tem nego incorporando samurai hoje em dia, irmão. Tem Gengis Khan, guerreiro mongol. Oi? Sério? Gira tem, de samurai, mano. Deve ser foda, hein? Gira de samurai deve ser perigosa, cara. Eu vou te falar o nome de uma entidade aqui. De uma entidade. Preto Velho. Me fala qual a religião dessa, qual a religião nativa dessa entidade. Pai Jacó de Aruanda. Olha aí. É cristão, né? É. Todo mundo no Brasil era cristão até um certo judeu? Ponto. Olha aí. Aí você fala, pô, mas é um preto velho judeu. Então. Um dos maiores. Aonde o judaísmo hoje ele tem os ritos mais puros, mais originais? Na Etiópia, se não me engano. São os ritos etíopes, são os mais próximos dos que eram os ritos judaicos há 2000 anos atrás. Aí você fala, ah, mas a entidade preta velha não pode ser de origem judaica? Então, pode. Só não baixei as calças dele pra ver se tem circuncisado. É. Então. Por sua conta e risco. Cada um com seu, cada um, né? Socorro! Abraço pro judeu transante, né? Escutem o MFC 171. Você falou que qualquer um pode praticar de alguma forma. Espera. Você tinha comentado que qualquer um pode praticar de alguma forma Umbanda e tal, mas você também falou de desenvolvimento. E várias religiões de matriz africana, embora a Umbanda seja uma mistureba, várias religiões de matriz africana têm um lance da outorga de poder, né? Que você não consegue trabalhar naquela linha se você não tiver recebido o poder da mão de alguém. Existe uma coisa similar a isso na Umbanda? Ou se... Um exemplo. Você também falou a história do cara que era cristão e chegou lá incorporando no terreiro. Ó, eu... Por exemplo, Búzios. Búzios, é. Só quem é da isso. Ifá pode por jogar. Por exemplo, Vodou, sobre o Búzios. Vodou é assim a teoria do Búzios, assim, tal, eu sei jogar, eu sei o significado daquilo, só que tecnicamente eu não posso porque eu não tô ortogado o poder pra fazer isso. E sim, teoricamente, né? Caso você jogue, o resultado pode não ser verdadeiro porque você não... Exato. Né? Então, a outorga de poder na Umbanda é uma coisa complicada. Porque se você pegar, essencialmente... Quem dá essa autorização? Normalmente, pro cara assumir, por exemplo, um terreno. O cara montar... Ah, eu vou montar uma casa aqui e vou montar um terreiro de Umbanda. Quem dá essa permissão pra ele fazer isso? São as entidades dele. Se as entidades dele falam, você vai fazer isso, ele vai fazer isso. Por quê? Muitas vezes ele não sabe. Então... É, ninguém está autorizado a transferir esse poder. Embora, como eu falei, algumas linhas você faça 350 milhões de cursos e tem formação de Pai de Santo, que é uma coisa que eu acho um pouquinho absurda. Tá? Mas tem. Tô respirando. Eu entendo, cara. Então não vamos citar, enfim, algumas pessoas. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, que fizeram o curso na linha X. E fizeram 2-3 anos de formação com uma prática de terreiro mínima. Às vezes o cara tem. Ele ficou 2-3 anos só atuando em terreiro e foi montar o terreiro dele. Uhum. Eu concordo com isso? Não. Eu conheço médiums, por exemplo. Eu conheço um médium que era fudido. Desse primeiro terreiro que eu trabalhei. Que uma vez eu perguntei isso pra ele: pô, por que você nunca montou um terreiro? Ele falou pra mim: não. Jamais. Ele falou: ó. Eu, durante um tempo, ele tinha, sei lá, 30, 40 anos de Umbanda. Ele falou: durante um tempo, eu fiquei sem casa. Mas eu precisava trabalhar, então eu comecei a receber as pessoas para fazer o trabalho na minha casa. Ele falou: só que assim, sem assentamento, sem estar tudo definido. Mas enfim, ele precisava fazer, ele foi fazer. Ele falou: um belo dia a carga foi tão forte que no meio de um trabalho, eu simplesmente ouvi um barulho e a minha janela de vidro trincou de fora a fora. Aquele dia eu falei: parou. Aqui em casa não. Eu vou procurar um outro terreiro. Entendeu? E assim. Eu não quero fardo pica, né? E a responsabilidade de ser pai de santo. Ele podia. Assim como a mãe de um amigo meu tem histórico de Umbanda suficiente pra ter a casa dela, pra ser mãe de santo. Ela quer? Não, ela não quer. Aí você fala: ah, mas às vezes não é a missão da pessoa? Sim, pode ser, pode não ser, mas tem muita questão da vontade, de você querer fazer ou não. Que é um ponto que eu sempre bato muito a tecla, que é a responsabilidade sobre a magia. Quando você assume esse título, você é o pai de santo, você controla a casa, você tem responsabilidade pela casa e por tudo que acontece ali dentro, inclusive Sim. pelos outros médios. E me desculpa, ouvintes que são de, enfim, vertente X de Umbanda, desculpa, um cursinho de 2 anos não te dá isso. Se você não tem experiência de X anos dentro de um terreiro, vendo as coisas que acontecem ali dentro, porque acontecem coisas, muitas vezes quando a assistência já não está mais, ou quando só sobrou 2-3 pessoas na assistência, tem coisas que acontecem, tem demandas que vêm pra casa, que um cursinho de 2-3 anos não vai te explicar. E isso, você cara... precisa ter vivência de terreiro para ser pai de santo. Essa é a outorga de poder. Você se dá com o tempo de vivência dentro da religião. Só quero constar uma coisa, que essa parada que o Grau tá falando sobre experiência de vida é uma coisa que eu vejo, inclusive, até no tarô mesmo, em qualquer relacionamento com entidade, qualquer coisa que você faça, mesmo não sendo as da Umbanda, sei lá. Se você tá lendo tarô, eu tenho mais facilidade com cartas das quais eu já passei por aquela situação que ela representa. Uhum. Agora, por exemplo, a Imperatriz. Eu passei por pouquíssimas coisas que estão associadas à Imperatriz pra mim. Então, sempre que eu vou pra ela, eu dou aquela parada e rola uma busca intelectual por experiências parecidas. Então, no fim, sai a leitura sem problema nenhum. Mas não tá no sangue, né? É, mas não tá no sangue. Não é tão rápido quanto as outras. Quando, sei lá, você pega louco, pendurado, roda da fortuna, essas coisas do B.O., é isso aqui, ó. Prau, prau, prau. Ele sai rápido a resposta. Essas coisas do B.O. Quer ver um caos? Eu vou contar um caos aqui. Vamos começar os trabalhos, então. Vou contar um caos aqui. Gosto. De uma situação parecida. Por exemplo... uma vez, isso já foi bem perto da época que eu saí dessa primeira casa que eu atuava. Eu tava numa gira de caboclos, quando eu tava cambonando, né, porque eu não incorporava na linha, então eu tinha o desenvolvimento, e quando eu não estava no desenvolvimento, eu cambonava, que é auxiliava a entidade. E nesse dia, tinha uma mulher do lado de fora, que ela nunca tinha estado na casa, com uma criança que devia ter uns 3-4 anos no colo, gritando absurdamente. A criança estava desesperada, gritando, chorando, chorando, que queria ir embora dali. Num dado momento, quando a gira começou, ela foi a primeira a entrar. Os caboclos fizeram um círculo, colocaram ela e a criança lá dentro. E eu estava um pouco nervoso esse dia, porque eu falei, o que está nessa criança não é uma coisa normal que acontece quando uma criança vem para um terreiro. Mas ela ficou lá dentro do círculo. Descreve mais dela, porque da outra vez... Não, acontece o seguinte, pessoal que, enfim, estuda magia e tudo mais, vai lembrar da história que fala assim, olha, criança normalmente é um ser muito protegido, então coisas muito pesadas não pegam em criança. Então, naquele dia não era bem isso que estava acontecendo. A criança tremia no colo da mãe dela. Cara, ela parecia a menina do Exorcista. Quantos anos ela, mais ou menos? Uns 3, 4 anos a menininha tinha. Caramba. Ela se entortava de um jeito que eu nunca tinha visto aquilo na vida. E eu tava bem tenso, porque nessa fase já do meu andar naquela casa, eu já tinha estudado muita coisa. Detalhe que é jovem demais, né, pra ser uma coisa tipo, eu tô inventando, eu vi na TV. O que tá aquilo tá ali? Tá muito estranho. E eu já tinha estudado muito de cabala, de outras, de muitas linhas de umbanda, de muita coisa. Embora eu não pudesse falar isso dentro daquela casa, né, porque, enfim, aí são outros os 500, mas eu sabia que alguma coisa ali tava errada, e que aquilo que tava naquela menina, a linha de esquerda não ia tirar. Porque pra de mexer... A linha direita. A linha direita não ia tirar. Porque aquilo que tava... Aquela informação, energia ou vibração que tava naquela menina, só quem ia arrancar era quem tivesse dente suficiente pra pegar aquilo e levar pra baixo. Só que nesta casa era inadmissível uma entidade de esquerda vindo no trabalho de direita. Então você tinha um trabalho de direita, só quem podia dar passagem era a direita. Mas, meu, você tava olhando a situação. E eu tava nervoso, e eu tava cambonando, eu tava em pé, eu tava sem entidade e andando pro lado pro outro. Acabou tocando trabalho. Fizeram lá o ciclo, fizeram algumas coisas pra tentar tirar. Mas a menina tava lá, e a menina não parava de gritar, não parava de gritar. Foi a única vez nessa casa que eu vi, o caboclo do pai da casa subiu, o pai levantou, ele chamou 3 médios, os caboclos subiram, ele autorizou vir à esquerda. No meio do trabalho de direita, eles pegaram a menina, eles saíram do terreiro, foram pra casinha de esquerda pra fazer o descarrego lá, porque ninguém segurava aquilo. Agora... Sabe quantas vezes é que você vê isso dentro de um trabalho de umbanda? Não é uma coisa raríssima de acontecer. Não é terça-feira, não é. Então aí que eu viro pra você. São situações completamente atípicas, fora do padrão normal de trabalho. Como o cara vai falar pra mim que ele virou pai de santo fazendo 2 anos de curso se ele não viveu esse tipo de situação? Não vou nem fazer a pergunta se resolveu, porque sei que resolveu, mas a criança. Mas resolveu saiu... e não foi só nessa gira, não. Eu fiquei sabendo. Demorou. Depois, acabou a gira, eles chamaram mais Exus. Ficaram acho que até 4 da manhã. Depois eu fiquei sabendo porque a menina tava daquele jeito. Eita. Anota no papelzinho ali do que eu quero saber depois. Por favor, pergunta. Pode anotar, pode. Não, mas resumo, foi trabalho feito, mas não foi trabalho feito pra ela. Foi pra mãe e ela pegou. E ela tomou rebote. Nossa. Ela tomou rebote. Deve ter feito trampo com testemunho usando sangue, tá ligado? Aí a menina tinha o mesmo sangue. Foi por aí. Então, trabalho diamante, cara. Então, a gente. Já viu a qualidade, quiser, né? A gente vai entrar agora em breve. Deixa eu só fazer uma única pergunta, que talvez assim, a gente tem... Eu me surpreendi com a quantidade e com o tipo de ouvinte que escuta o Magicando. Porque inicialmente eu falei, ah, porra... Você, tipinho médio. É. Não, eu... Não, é eu, nada, beijo pra vocês. Eu pensei, poxa, vai ser só a galera que realmente escutava todos os podcasts que a gente fala sobre o ocultismo e tinha interesse nisso, por isso que a gente abriu, porque tinha bastante gente. Sim, só que eu descobri que muita gente, que inclusive são céticas, ateias, satanistas... Eu recebo muito mais feedback, tipo, no Magicando, Twitter, tipo, olha, eu sou cético, mas eu adoro Magicando. Tipo, eu não acredito em nada disso que vocês falam, mas eu adoro ouvir o programa. Eu recebo muito mais desses. Basicamente, a gente fez uma média de ouvinte, deve ter umas 4 vezes a média de ouvinte que a gente achou que ia ter. E aí, o que é muito bom, mas eu acho, eu acho que a gente tem uma responsabilidade social com relação a esse podcast, que não é muitas vezes que a gente tem essa responsabilidade, né? Porque a gente não quer tipo, ser pai de ninguém. Então, a gente não quer ser pai de ninguém. Não, mas é com relação a ignorância. Filho eu tenho, né? A ignorância, ela é mãe do preconceito. Então eu vejo muita gente que não sabe o que é Umbanda e é influenciado por pessoas de igreja, por cristãos mais equivocados, que falam XYZ. Tá enraizado na cultura, foi o que eu falei no começo. Sim. Exu sem luz é xingamento. Seu Exu sem luz, sai daqui, chuta que é macumba e adjacências. Exatamente. Né? Então, o que eu gostaria de perguntar é, na Umbanda, você faz trabalho contra as pessoas? Na Umbanda, não. Na Umbanda, não. Esse é outro indício. Entendi. Se estiver fazendo trabalho... Tem gente que pode até dizer que é Umbanda, mas é raro. Sim. Mas, e também não é Umbanda. Na Umbanda, linha branca, linha tradicional, linha que qualquer linha que seja, se é Umbanda, não. Entendi. Entendeu? É porque às vezes... sempre tem o foco no assistente. Ah, você precisa de trabalho? Você precisa de saúde? Você tem uma questão judicial, o trabalho está sempre voltado para você. É muito legal, por exemplo, em caso de linha branca, quando você chega no Exu e pede para ele fazer uma amarração. Porque você vai tomar uma comida de rabo. E assim, para quem tá cambonando, é divertidíssimo esse tipo de situação. Ele vai te amarrar com um pinto. Só que você não pode rir, né, cara? Isso que é foda. Ah, pode, mas, pode. Pô, Exu perdoa. Dentro do terreiro é mancada, né, cara? Você tá ali toda a identidade. Isso. Cambonando depois, com o caderninho anotando. E assim, ó. Segurando. É, segurando, entendeu? Porque, meu, eu já vi uns Exus dar enrabada. Eu vi Exu dando enrabada também, é muito legal. Eu quero saber essas histórias, quero saber. Então vamos lá, vamos falar então dessas histórias e tal. Então, beleza, o cara foi invocar Goécia em casa. So, gotta catch them all. A vida. Então, ó, eu acho que a gente pode diferenciar primeiro uma coisa assim: que existem os problemas reais, existem os problemas irreais. Tá. Porque também tem gente que às vezes vai pra parada achando que tá cheio de problema. Sim. Mas é uma parada cara, da cabeça. Cara, tem gente que manda mensagem pra página do Mundo Freak. Olha, eu acho que fizeram trabalho pra mim. Como é que eu disfarço? Eu falei, eu não sei. Faz um curso de desamarrar nó. Eu não sei o que você tá falando. Não conheço você. A pessoa é... Deixa eu fazer um disclaimer. Claro. Se você, ouvinte, acha que tá sofrendo um ataque... Tem 90% de chance de você estar enganado. Você tá com gripe, você tá... É, cara. Ah, é verdade. Eu fiquei gripado, porra. Ou você tá fazendo merda, né? Sim, deve ter mais de 1 bilhão de pessoas gripadas no mundo nesse momento. A magia mais forte que existe? A magia de ataque amor. Mais forte que existe, não. É quando a pessoa acredita que você fez alguma coisa pra ela, mas você não sabe nem o que tá acontecendo, mas ela acredita que você fez uma macumba pra ela. É parte do macumba só pra quem acredita. Cara, você... simplesmente não faz nada e ela se fode sozinha. Calma aí que tem alguém descendo aqui na gira. Opa, cheguei. Eita. Não sei se vocês se lembram, mas eu já fiz uma macumba sem querer fazer macumba. Olha. Pra uma mina no colégio. Eita. Que eu fiz aquele pezinho de galinha. Eu até contei num outro episódio. Juju. Eu peguei um pezinho de galinha, amarrei com uma fitinha preta, coloquei num papel... Só pra assustar. Seda e coloquei na porta da menina. E foda-se, vai lá. Sei lá o que, que eu tava fazendo. A menina ficou cagada. Você era um erê, filho. A menina tá cagada até hoje. E tudo que deu de merda pra essa menina... Erê não, é chumirim. Chumirim, com certeza foi culpa da sua macumba. Eu não sei. Se eu fiz... É que foi uma coisa intuitiva. Intuitiva. Voltando, vou desincorporar aqui do seu penumbra. Pronto. Mas o lance é o seguinte, cara. Na minha vida toda, teve uma única ocasião que eu tive certeza que fizeram alguma coisa pra mim. Por quê? Não, porque os indícios eram muito claros, mas... O céu estava vermelho. Peraí. Já que a gente está falando que 90% das vezes... Por favor, você pode nos contar esses indícios claros? Não, mas é diferente para cada um, não é igual para todos. No meu caso, eu tive... Olha um exemplo. Eu tive uma série de sonhos que uma outra pessoa que estava envolvida no mesmo balaio também teve. E eu falei, isso não pode ser coincidência. É foda. Tá bom. Então, mas foi só uma vez também. E assim, cara, o resto, porra, é merda que acontece na tua vida. Resolve essa porra aí. Para não, de ser paranoico. Não, e tem situações, por exemplo, dentro do terreiro, por exemplo, quando tem. Realmente a pessoa, eu acho que fez alguma coisa pra mim. E realmente a entidade olha e tem. Só que a entidade vira e fala, não tem nada não, fica tranquilo. Por quê? Porque tem a componente psicológica. E se a pessoa passar a acreditar que tem, fudeu, tem. Né? Então é melhor a entidade tirar o que tá ali. Falar pra ela que não tem nada... Por trás da cortina exatamente, do que avisar. Do que falar que tem e que lascou. E aí depende muito de comportamento de pessoa pra pessoa. Porque quando, por exemplo, cai numa situação de fizeram alguma coisa pra mim, a minha primeira pergunta é quem foi? Lógico. Porque esse quem foi quer dizer vai ter volta. Uhum. Entendeu? E as entidades sabiam que eu... Enfim, porque é lógico que você não falava isso abertamente, uma entidade olha pra você sabe que você vai, entendeu? Que existe uma chance muito grande de você fazer merda. Então é melhor ela falar que não tem nada, entendeu? Porque a minha primeira reação sempre foi, quem foi? Pra dar um exemplo do não é nada, assim, saca? Tem uma vez que eu fui com o Grola no terreiro e levei um brother... Inclusive, Juliana precisa ir também, hein? Sim, vamos levar junto. E o seu Penumbra vai pra todo mundo. Vai todo mundo. Vamos marcar depois, uma... Depois me lembra de contar uma história, pode sair do podcast, inclusive. Uma tour do terreiro. E aí o que aconteceu? A gente levou o brother, porque ele tava com a vida meio na merda, assim, tá ligado? E foi uma gira de Exu. Ele escolheu não foi o set de cruzilhar, Exu do pântano, sei lá, uma parada assim. Lodo? É Exu do Lodo. E ele escolheu na sorte, pegou Exu do Lodo, assim, que é pauleira, né? E aí foi lá conversar com o Exu do Lodo. Ele foi lá conversar com o Exu do Lodo, né? E ele falou, não, eu tenho um trabalho, alguma coisa, que minha vida não dá certo, não sei o que, não sei o que. O Exu olhou assim. O Exu olhou, passou 45 minutos. Tipo, normalmente a galera é 10 minutos, 15 minutinhos. 45 minutos com o Exu olhando pra ele e falou assim, não, cara. Não, o problema que você tem é você mesmo que arranja pra você, velho. As picas que você aguenta, é você que senta nela. Ela tá lá, você tá vendo, você vai pra ela. A culpa é tua. Você sai correndo e pega. Não tem magia, não tem porra nenhuma. O que você precisa é olhar melhor. E outra coisa, fazer trabalho contra os outros dá trabalho. Porra, você acha que você é tão importante assim, cara? Pra pros outros ficarem perdendo tempo contigo? É que tem gente que acha que é a União Soviética. Tem inimigo pra todo lado, né? O cara é mega importante, né, cara? Não, mas é que tem gente que é filha da puta mesmo, entendeu? Tudo bem. E ela resolve ir simplesmente pra infernizar sua... Porque você tem, sei lá, um telefone melhor que o dela, ela acha que tem o direito de fazer uma compra pra você. É inveja. É umas coisas absurdas, entendeu, cara? Mas eu escuto uma porrada de gente falando, eu tenho certeza que alguém do trabalho fez uma parada contra mim. Cara... Falou mal de você pro chefe, pro grande máximo. Merda, ninguém fez nada, não. O que é possível que alguém tenha feito é o que você comentou, né? De diamante, essas porras. Isso é o que mais tem, cara. Aí beleza. É, aí eu até, tem uma parada que entendo também, a paranoia. Que vai pro duelo da vontade, né, cara? Você é magão da porra, que acha que alguém fez algum trampo pra você e tal. Você é o magão da porra, tá ligado? Tecnicamente, o teu banimento devia barrar 60%, 70% dos baratos, tudo se você faz bem feito. E mas o resto você resolve fácil. E o resto você resolve descobrindo que já chega maciado e você resolve. Exato, na base da porrada. É, então, Keller, só que é o seguinte: quando o cara joga na mão quatro pau em cima de um quimbandeiro aí, pro cara aí matar, cara, sei lá quantos bodes, arrancar aquele monte de sangue e jogar uma coisa em cima do fulano. Aí não tem banimento, só que resolva, não. Mas cara, só que se você tem um inimigo, tem que estar disposto a resolver. Não, você deve ser foda, velho. Alguma bosta. É o que eu falei. Quem você acha que é, né, colega? Você é foda, Mas nem nós tem inimigo. Às vezes foi algum podcast de magia que, porra, o pinto do cara tá caindo. Não foi isso que a gente falou. Mas. Você sabe onde. Quem mexia muito com essas coisas, cara? É nível de empresário, velho. Sim, sim. Ah, tem uma multinacional aí, eu não sei nem se é multinacional, se continua sendo uma empresa brasileira, que é pica nas galáxias no ramo de metais, que o antigo dono não assinava um contrato com o seu pai de santo dele do lado, velho. O Eike Batista, quando fez aqui para Machu Picchu e lá, e tinha todo um significado simbólico no logo da empresa dele, o Caramba 4. É magia, velho. E eu digo até mais uma. Políticos também tem. A história de algumas política... lendas, algumas histórias aí são pesadas. Tem alguns que estão até voltando. Exatamente. Deve estar matando mais uns bodes aí, né? Porque do nada o cara tá voltando, né? O cara vai pro agronegócio e pro pecuária só pra poder manter terra e bode, né? Então, tem umas coisas estranhas, né? O cara tem a plantação de bode só pra isso, né, cara? Eu vou contar só tem um terreiro que eu conheci aí que, meu, disse que nos anos 90... O cara batia cartão. Que é um terreiro, inclusive, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas assim, disse que na parte da esquerda lá, que tinha uns trabalhos fechados, que só tinha político, cantor, ator da uma rede da bola, aí, da bola. É. Da plana. É. Diz a lenda que o negócio, nos trabalhos de esquerda lá, era só movido esse tipo de gente, cara. Não, mas tem muito. E tem até pra você, que é ouvinte agora... Tem uma galera cristã que usa técnicas de Umbanda pra caralho na sua macro-religião, dona de meio mundo hoje. Né? Que também... Por isso que eu fico pensando. Eu fico olhando assim e falo, caralho, mas é bizarro. É bizarro. E dizem que funciona, né, cara? Calma aí, não, seja específico, que eu não tô entendendo. Tá, então, diz específico. Existe uma grande religião aí que, enfim, é dona de meio mundo, que dizem que embaixo... Tem dona de canal de TV? Porra! Canal de TV, enfim, faculdade... Que diz a lenda que embaixo dos altares tem assentamentos de esquerda. Lenda não, porque... meu irmão, Gabriel. Abraço, meu irmão Gabriel, que não deve estar ouvindo a gente aí, né? Que ele é um BO à parte também. O meu irmão, ele trabalhou num lugar que chamava Kingdom of Oil, que era um lugar que trabalhava com troca de óleo e tal. E tem esse nome de Kingdom of Oil porque antes ali era uma igreja, a Kingdom of Cthulhu, uma igreja que tinha lá, né? Uma grande igreja do... Não era a igreja... Me traduzam para português. Uh-huh. Né? Tava lá. E aí foram cavar o buraco a fazer o bagulho da troca de óleo. E eu sei porque eu tava junto, trocando ideia com ele. É uma igreja galáctica? É uma igreja galáctica. Gigante, assim. Toma todo o universo. Mais do que a galáxia, né? Toma todo o universo. Aí o que acontece? Muita pomba sacrificada, né? Puta! Tadinha. Pomba, sangue e coração. Vai tudo bom. Aí o que acontece? Nessa. A gente cavou lá e tal, tava abrindo buraco e achamos o resto de um assentamento e uma. E a Bíblia tava. Tinha uma Bíblia no assentamento. Normal. Na onde ficava o púlpito. É? Tinha uma Bíblia. Já tava meio podre, porque tinha comida junto, tinha umas paradas. De proteção. Se duplicar assentamento, você usa a Bíblia. Mas eu. Então tá. E até a gente na minha cabeça não misturava as estações, mas se já tá misturando ali, né? É por isso que a Bíblia é o livro mais vendido, cara. É consumível. Tá vendo? É igual Gillette. Inclusive, esse ano a Penumbra vai lançar uma Bíblia pra você. Vocês compraram. Então, dependendo da linha de atuação da identidade, ela vai pedir os elementos que ela precisa. Tá. Pode ser que ela peça a Bíblia também. Rapaz, eu tô meio chocado aqui. Não, cara, isso eu tô falando sério. Tô falando uma parada que eu vi dentro da sacolinha plástica, colocada ali, enterrada, assim, entendeu? Tava lá, tinha umas paradinhas de ferro. Na época eu não manjava direitinho o que era tudo que tava ali. Nossa, parece até um livro que eu tô escrevendo. Enfim, vai. Mas é essa parada. Então, tipo assim, é por isso que eu acho que o magão da porra, a galera toda recorre tanto a Umbanda. A gente tem algumas características. Primeiro, tem muita prova que ela funciona. Então... Prova que eu digo é que tem muita crença que ela funciona, então fica mais fácil você quebrar o sensor psíquico, tá ligado? Que bloqueia muita coisa. Você vai lá porque você sabe que vai resolver a porque parada. Porque você sabe que vai resolver a parada. Então isso é uma coisa que ajuda muito. Você vai lá porque você sabe que vai resolver a parada. E a outra é porque a própria religião, por si, ela tem essa coisa de abrir pra ajuda. Meu, quando eu fui no terreiro Cogrola, eu olhei aquilo tudo e tem um momento que eu falei assim, mesmo que isso tudo seja falso, mesmo que não seja nada real, a galera que tá aqui tá fazendo isso porque acredita nisso. Porque, meu, só dá prejuízo. É um ralo de vida fudido. Isso aí... Desgaste energético dos médiuns, a casa que custa pra manter. E tem uma outra coisa, cara, que você falou sobre essa questão de quem vai lá. Eu acho que uma coisa que é muito interessante na Umbanda é o fato dela não obrigar a pessoa que está na assistência a seguir a religião. Sim. O cara que tá ali, se for um evangélico, ele é atendido. Já vi, inclusive... Aqui tem denúncia. Neguinho de... Olha a cara do... Neguinho de centro espírita, que você ia lá na palestra e neguinho ficava metendo o pau na Umbanda, e aí depois tava lá no terreiro na sexta-feira lá, porque tava com carga e o centro espírita não tirava. Não estou dizendo que são todos, inclusive tem centros espíritas hoje que tem terreiros de Umbanda paralelo. Mas já vi maluquinho fazer isso. Maluquinho, você vai lá no centro espírita, falando um monte de groselha sobre Umbanda. Aí na sexta-feira. Se não fala tá lá, mal, fala que é religião para pessoas menos desenvolvidas. Sim, menos desenvolvidas, menos desenvolvidas. Menos não, culturalmente. Porque quando a entidade evolui, ela também muda. Pelo amor de Deus. Quero morrer. Você tinha que ver a cara do Grola nesse momento. Pena que é só o som. Vamos, eu vou fazer um pouco. Patrocinem o Magicando aqui. E o Mundo Freak, que é pra gente ter vídeos mais vezes. Então vocês vão ver a cara de desgosto não, do Grola. Eu já vi situações como essa, meu. Então, beleza, o cara tá lá, o cara mete o pau no jogo, mas no outro dia tá lá. Fiz um trabalho... O que existe, o real, dos 10%, né? A série nova na Netflix. Os 10%. E aí... Beleza. Quero as histórias. É comum... Então, pelo que dá pra entender, é comum um trabalho desfazer trabalho de amor. Amante. Ah, o cara prometeu que ia largar a esposa e... Na verdade, André, ele não tá nem preocupado com a fonte. Ele tá vendo ali a carga. Sim. A entidade tá vendo a carga e ele quer... A origem não importa, no caso. A origem não importa. É que a questão é que depois você pode se procurar. Meu, como você... Como aconteceu? Entendeu? E aí a pessoa começa a puxar. O que que tá acontecendo na vida da pessoa? Nesse caso dessa pessoa, ela era familiar... parente de uma pessoa que estava no terreno. E aí você liga as pontas. Entendeu? Entendi. A mais B, entendeu? Pô, peraí, então como assim? De onde veio isso? Putz, ó. Ah, mas olha, a fulana, que era a amante, queria o marido da mulher, ela mexe com os negócios esquisitos. Vivia mexendo com os negócios, gastando dinheiro com as coisas esquisitas. As velas, tinha umas velas. Não, nem com umas velas, entendeu? Pagando umas pessoas estranhas pra fazer umas coisas esquisitas. Aí você liga, lé com cré. Vinha cheia de sangue, eu vi uns berros da cozinha. Você vai ligando lé com cré e você fala, pô... Coitado dos bodes, né? Se fode, né? Só se fode. Então, esse é o ponto. É o mesmo caso, que vamos ser realistas, é o mesmo caso do cara que vai lá, mexe com goessa e depois se fode e vai pro terreiro. A entidade, inicialmente, ela não quer nem saber de onde vem. Você já teve situação assim? Dentro de terreiro? É. Não, já ouvi histórias, mas nunca cambonei ou tava incorporado numa situação dessa. Mas já ouvi histórias pesadas sobre isso. Vamos falar de uma que até rolou uma história no grupo do Telegram essa semana. Manda. Tatuagem. Ah, tá. O cara tatuou uma caveira no peito. Até aí, normal. Pô, quantas... Só que o problema é que este cara especificamente tinha um caveira que andava com ele. E ele não sabia. Quando ele botou o símbolo da entidade calma, no calma, peito... Rapidinho, rapidinho. O que é um caveira? Um Exu caveira. Ou a, que não necessariamente é um Exu de Umbanda. Tá. Aí é um Exu solto. Tá bom. Não, mas é um Exu que se identificava... Ou na linha vibracional dele era uma, parecido com a linha dos caveiras. Então ele se identificava com aquilo. Bom, enfim, então este cara tinha esse entidade que se familiarizava com essa linha dos caveiras e o cara tatuou uma caveira no peito. Então ele botou um símbolo que chamava, invocava, que chamava a entidade no peito. A vida do cara virou um inferno. E aí, literalmente, a entidade passou a atuar e estar do lado dele. E ele não sabia lidar com aquilo. Então ele passou aí no terreiro. Fez uma caveira de capa preta, não sei, o que, não sei o que deu. Inclusive foi naquele terreiro daquela ordem que a gente ia assistir umas palestras lá. Lembro. Foi lá, aquele pai de santo lá que era gente boa. Ele é legal, mano. Ele conta a história e falou que ele tava, deu um trabalho lá, mas ele estava tentando ajudar o cara. O Grola, inclusive, a ideia de fazer essa tatuagem de caveira não deve ter vindo... É possível, porque ele achou né? bonito, né? Às vezes, eu já ouvi falar que tem situações que acontecem onde não é bem você que quer aquilo. Deixa eu explicar pro meu pai. Eu tenho a tatuagem da Triforce aqui. Vem o Ganondorf pra cima de mim ou não? Sabe o que vai chegar em você? Um nerdão otaku. Chuverdinho, pequenininho. Você atrai otaku. Você vai começar a atrair vasos que você vai ter que quebrar. Exatamente. O Zerekokiri, né? Porque fala que você quer rupi. Isso aí, mano. Então tá bom. Deixa só eu dar um exemplo quando também. Quando você olhar, você vai ter uma fadinha no teu ombro falando: "Hey, listen! Hey, listen! Esse foi o ponto. Vamos emendar a situação? Vamos. Ah, então, esse foi o ponto onde eu até intervi um pouco assim. Eu acho legal se você gosta de tatu, você faz tatu, cara, você gosta, você só pensa o que você tá fazendo. Uhum. Entendeu? Não tatua um símbolo que você não sabe exatamente, plenamente, o que aquilo significa. Isso vai te dar problema. Inclusive pra você, né? Lívia, inclusive, falou naquele podcast sobre o rolê do Kleber, sobre um símbolo que ela só carregava no pescoço e começou a dar problema porque ela não tinha conhecimento total sobre aquilo. Imagina se você tatuar isso. Filho, você não vai arrancar isso depois. Pensa. Esse rolê, inclusive, começou por causa daquela foto do cara que tatuou um monte de carta de tarô no corpo. E o cara, porra, o cara tatuou um pendurado no braço direito. Eu falei, sério, meu irmão? Assim, foda-se o resto das cartas, eu não quero nem saber. A primeira coisa que eu botei, ele botou um pendurado no braço de ação? E aí? E agora, filhão? Aprendi a bater punheta com a mão esquerda. Se ele for canhoto, menos mal. Agora, se não... E aí, meu irmão? E se você puxar essa energia, essa informação pra você? Sabe o que vai acontecer com a sua vida? O inferno, se cara. Você tiver sorte, você não acredita em porra nenhuma, você tem aquele bloqueio do ateuzão, ateuzão mesmo. E aí você tem uma sorte. Se você não acreditar em porra nenhuma, você tem um bloqueio. Tem uma vantagem nesse momento. Você tem um bloqueio aí. Se você tem alguma crença, alguma coisa, você sabe... E uma pessoa sabe... que não tem crença nenhuma não vai ficar tatuando... Todas as cartas. Ele tatuou todas as 20. Pois é. Então, esse cara tá fudido. E você me lembrou uma outra história também, que conversando com esse pai de santo daquele terreiro das palestras, que é muito legal, o cara era muito bacana, o cara era legal mesmo. Tá lá até hoje, inclusive. O cara é legal pra caralho. E conversando com ele, eu acho, é muito louco, porque a Umbanda, ela é... Eu acho que mais do que outras linhas de magia, porque até porque nas linhas de magia mesmo que a gente estuda, magia do caos, qualquer outro hermetismo e tal, você consegue desligar a chave com mais facilidade. A Umbanda, essa chave é muito complicada de ser desligada, porque ela é muito na vida, ela é muito próxima. Vivência, né? Ela é muito prática, ela é muito vivência. Então não tem aquela coisa, isso aqui é um momento teórico, isso aqui não. Esse lance de desligar é meio relativo, tipo sua invocação saturnina lá, né? Foi mal, não é... Sabe qual é a diferença, cara? Depende de como você trata. Tem respiro. É que quando você vai pra você desenvolver a Umbanda, você vai atuar com uma linha de entidades, com uma série de entidades. E algumas dessas entidades, isso é uma questão... que ninguém consegue responder. Cara, mas essas entidades, elas são da casa, elas são da religião como um todo, elas são suas, elas são... Elas são energias que ganham essa roupagem. Hoje eu acredito que tem em todos os casos. Inclusive, algumas entidades, elas estão com você desde que você nasceu. E elas ficam muito próximas. E elas atuam no seu dia a dia. Fora outras entidades que vocês se afinizam. Então, vou dar um exemplo. Eu comentei isso, não ia entrar a fundo, mas eu quase me envolvi num acidente há muitos anos na Marginal, fudido, indo dar aula de manhã. Maldito Dória. Pré-Dória. Quase me envolvi num acidente fudido, estava dirigindo e eu não consegui explicar como eu não bati. Não, Como é que não? Tipo, você voou igual ET? Como é que você não conseguiu explicar? O carro simplesmente foi fechado por dois carros, tinha um outro baixou, na frente. Eu não sei como eu saí daquilo. Como eu tive tempo de reação, porque era de manhã, eu tava quebrado, mas como eu tive tempo de reação pra sair daquilo. Quando eu saí, eu parei, travei, eu falei, o que que aconteceu? E aí eu ouvi uma risada no Papai do céu fez assim no carrinho. Ah, não, o problema foi esse. Ele ouviu o quê? Aí eu ouvi uma risada no meu ouvido. E eu falei, opa, essa risada eu conheço. Só que na outra semana era uma gira de baiano. E aí eu fui falar com esse baiano que eu sempre conversava. Eu falei, baiano, o que aconteceu? Ele começou a rir. Ele falou, relaxa, eu tava do seu lado. Como é que você explica isso? Ah, só terminar, eu gostei da história. E esse brother, que é o pai de São desse terreiro bacana, ele até uma vez trocando ideia com ele assim, ele falou, cara, tem coisa que a gente não percebe. Mas a Umbanda é isso, ela é muito prática, ela tá relacionada com esse mundo. Porque a gente foi aqui abrir o terreiro aqui, colocou lá as proteção, as paradas, tudo em volta, e abriu o terreiro achando que era coisa linda. De repente a gente abriu o terreiro e começou a médium a cair no chão desmaiado, tá só o pó, não aguentar a carga. E falou, mas o que tá acontecendo? Não, né? Tem fio terra, isso aí dá esse problema. Esqueceu mesmo de fazer o fio terra. Vamos abrir um terreiro, o que, que pode dar errado? É, exato. E aí começou a fazer, começou a ir, eles não sabiam o que, que era que tava acontecendo, demorou. Vamos clonar dinossauro e enfiar num parque. Demorou um tempo pra perceber o que tava acontecendo de errado. Foi uns dois meses. Tava assim, tudo assentado, tinha assentamento esquerdo, tudo mais, tava tudo certinho. Bonito, equilibrado. Certinho. Os médiums eram médiums bons, sabe? Não é médium vagabundo. Já era um terreiro que era dissidência de um grande lugar, tinha médiums muito experientes. E a galera era uma galera que estudava várias coisas, hermetismo, tinha maçom na parada, tinha galera de outras ordens, tinha telemita, tinha tudo ali. Aí de repente o cara olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei, mas o que foi? Ele falou assim, é bem simples, cara. Nosso vizinho aqui tinha o... É, não, esse terreiro está aberto do lado de onde era o Carandiru, do parque do povo lá. Do lado, tá ligado? Do lado. Aí que ele falou, porra... Aqui era o Carandiru, eles perceberam, eles entenderam isso, que ali do lado era o Carandiru. Então era por aí que aconteceu. Ter triplicar a defesa, fechar o terreiro e passaram acho que meses fazendo trampo só relacionado ao que vinha do Carandiru, tá ligado? E até hoje ele tem coisa que é um ponto de acesso, né? Não dá pra você falar que, meu, quanto tempo faz que aquele negócio caiu? Sei lá, 10, 15 anos, 20 anos, que seja. Quanto tempo aquele presídio ficou em pé? Ah, mas que isso, cara? Você vai no qualquer lugar do DOPS aqui hoje, você chora. A igreja, você vai lá no... Você aqui de São Paulo. Vai lá na Liberdade. Nossa, naquela igreja. Qualquer igreja próxima da Liberdade, qualquer uma, a pequenininha que é a dos enforcados, dos escravos da capelinha, ou aquela grande que tem na frente, você entra na... É outra, se você for um pouquinho mais sensível, é outra parada. Não é a Sé. Não é a São Bento. Não. Só de passar na frente daquela perto do metrô já me dá uns negócios esquisitos, arrepio. Aí por que que não é a São Bento? Porque naquela porra era um campo de extermínio de negros, era o Pelourinho de São Paulo. Você entendeu? Então é... Cara, a única coisa que eu lembro quando eu falo de igreja na Liberdade era aquela loja do lado da igreja que tinha um bafomé, tipo, de 2 metros de altura. Lá no... Muito louco! A casa de vela lá. É, tá casa de vela. É. O shopping da Macumba. É sensacional, mano. E tem esse fator aí e tem que... Cristão não sabe fazer limpeza direito, né? Passa um incensozinho, acho que tá tudo certo, né? Inclusive, tem história de vários super padrecos. Eu acredito, eu vou te falar, cara, que eu acredito que talvez no lado interno, aquilo, o esotérico com essa, aquilo que você não vê da igreja, que eles tenham rituais de limpeza mais pesados, mas a gente não sabe. Eu não sei, cara, alguma coisa me diz isso, Eu também, velho, acredito que talvez tenha, mas acho que a maioria nem dos padres deve saber essa porra. Mas não é padre. Deve ser uma coisa mais interna. É. Mas não é padre que fica nas paróquias, é frei. Não tem igreja católica, tá com ausência de padre. Deve ser aqueles coroinha que colocaram a maconha no defumador lá da igreja. Legal, se fosse verdade. Ó, deixa eu falar bem claramente. Eu não lembro se eu... Na minha cabeça, eu lembro que eu ouvi da boca da pessoa, mas eu não lembro se eu ouvi da boca da pessoa, então é melhor eu não falar. A pessoa. É o caso da pessoa. Ah, achei que era só a pessoa. Aí tu fala o caso, porra. Então se não tem dono, melhor ainda. Tá, eu não vou nem falar então isso qual é da escola de ocultismo que é pra não... É, não, tá bom. Não. Tá? Beijo, Pio. Sacanagem, vou contar isso. É uma pessoa que fez um trabalho de Goécia. Eita. E aí fez isso... Pra aprender francês. Não, desculpa. Né? O Grola é dessa época. Eu tinha feito coisa de um mês antes o trampo e a gente achou indo pro terreiro aquele monte de livro de francês, lembra? Caramba, velho, pode novo, crer. Fechado, pode CD, crer. Tudo fechado assim, guardadinho. É o sinal aqui, lembra? Você aprendeu alguma coisa? Então, Eu tava fazendo um curso em francês, lá nesse curso online sobre o iluminismo. Eu terminei o curso, só que eu tô sentindo que eu tô perdendo porque eu não tô treinando, tá ligado? Como tudo qualquer bem. Língua, né? É aquilo, mas né? Mas, tipo, a magia não é mágica, né? Tipo. Mas não é mesmo. Não é milagrosa. É natural a magia. Magia é natural. Agora, desculpa, João. Imagina. É, e aí a pessoa fez um trabalho de Goécia dentro de casa. Quarto do bebê. É, não, então, mais ou menos isso. E aí o cônjuge, que não mexia com isso, não é de nenhuma escola esotérica, uma noite acordou com um bagulho gigantesco em cima, assim, sem forma. Eu vou deixar no link desse episódio, vai ser a única vez que eu vou deixar alguma merda no link dessa porra desse podcast, que eu sempre esqueço. Que vai ser, eu vou colocar o que ele viu. E aí você vai clicar no linkzinho, vai estar. Tá. Ah, clique aqui para ver o que esse cara viu. Vai estar assim o link. E você vai clicar. Tem um GIF que é a personificação do meu terror. É aquilo ali, mexe com o negócio, cara. Tá, depois nem mostra. Enfim. E aí, esse cônjuge acordou a pessoa que fez isso desesperado. Falou assim: olha, que porra é essa que você trouxe pra dentro de casa? Que é isso que você tá fazendo? Eu já tô de saco cheio. É, resultou em separação. Nossa. E aí só o amigo da Umbanda que resolveu. Teve que ir pra casa da pessoa. Fez um bagulho fudido dentro da casa da pessoa. E aí foi embora, mas resultou numa separação. E não fez um trabalho de amarração depois pra voltar? Pra voltar ao casamento. Posso fazer um parênteses aqui, André? Você edita? Por favor. Concluir aqui. A questão é o seguinte: quando você vai no terreiro de Umbanda e tal, enfim, obviamente, dependendo da força da casa, se tiver tudo certinho, dentro dos conformes como deveria ser, ela vai dar um jeito de fechar essas portas que você abriu. Ela tem obrigação de fazer isso, Grolo? Então, tipo, obrigação, não tem obrigação de fazer nada, velho. Esse é o grande ponto, é o grande ponto-chave. Mas, e é aquela história que a gente sempre fala: faço o que tu quer, só não enche o meu saco. Você quer fazer invocação de coerência na sua casa? Tudo bem, faz. Agora, achar que tem uma pessoa aqui na Umbanda que tem que, por acaso, é obrigado a te ajudar? Não. E pode cair em situações, por exemplo, de você pegar um Exu atravessado que falou: você fez merda, agora você resolve. Entendeu? Esse é o ponto-chave da situação toda. A grande questão que eu vejo em relação a isso é uma questão de responsabilidade magística. Eu acho o seguinte: você enfia a sua mão dentro da jaula do tigre e fala assim: ah, não, se ele mordeu, tem um amigo que é médico, ele costura. Tem um hospital bom pra caramba aqui do lado. Eu acho que ninguém faz isso, brother. Então é o seguinte: se você não sabe exatamente com o que você tá mexendo, faz um favor pra todo mundo, cara. Não mexe. Você fica enfiando seu pinto em qualquer buraco, aí a próstata incha, aí tá tudo fudido, tá todo zoado. Aí o Albert Einstein tem a obrigação de ajudar? De ajudar você? Porra. Você fode nós tudo. E aí nós dá uma fudidinha em você, com magia? E nós temos a obrigação de tirar? Não. Eu acho que a questão é o seguinte: é óbvio, a pessoa vai acabar indo no terreiro e aí vai acabar, às vezes, numa gira, duas, três, dez, fazendo o trabalho lá pra tirar essa carga que ela pegou. Só que assim, se você pensar um pouco, você nem pega essa carga, porque você não faz. E não é a questão de, como a gente fala, de ser guardião de portal. É a questão de você não ser burro. Não cutuca a onça com vara curta, velho. Assim, se você acha que tem risco, é porque você não estudou tudo que você podia estudar sobre aquilo. É, aquilo. Existe a diferença entre você ser guardião de portal e o cara fazer bobagem, né? Sim, diferença entre você ser corajoso também e você ser imbecil, né? Porque uma coisa é, quando a gente fala, por exemplo, quer fazer o sigilo, vai lá e tenta. É porque a chance de você fazer muita merda com o sigilo existe, mas ela é menor do que invocando um goeco. Espero que o cara não vá botar uma intenção cabeluda nesse sigilo logo de cara. Meu primeiro sigilo aqui, eu quero, sei lá, eu quero... Quero que Cthulhu coma meu cu, né? É. Aí tem chance de dar merda. Com todas as trombinhas da boca dele. Quero um beijo grego do Cthulhu. É. Então, agora, espera-se que a pessoa que vai fazer isso. Não vai fazer isso. Sabe por que eu falo isso, Grola? Porque assim, e o Vinícius tá aqui como o editor da Penumbra, o cara que te ajudou a trazer aqui pro Brasil um Libernu bem feito, decente pra caralho. Você pega o Libernu, que é magia pro povo. Não, o Libernu, ele é magia pro só povo. Só não é mais pro povo que o Grant Morrison lá. É, mas é que o Grant Morrison é magia pra punheteiro, né? É outra também, parada. Também, tá certo. Magia pra adolescente, né? É outra categoria. Eu acho que o Grant Morrison. Peraí. Grant Morrison é o careca. É o do Invisíveis. Eu acho que ele devia apanhar. Tá bom. Beijo, Terra Zero. Aí o que acontece? Você tem no. Posso fazer várias pessoas me odiarem agora? Vai lá, cara. Os Invisíveis é uma merda. Eu gosto, acho uma boa. Eu só li metade, achei legal o que eu vi. Eu li metade porque eu achei uma merda. Eu falei, cara, que bosta isso, cara. Eu não vi porque é invisível. Mas o Prometeia... Prometeia é foda pra caralho. Falou o cabalistinha. É que é só os inteligentes vêm. Entendi. É o Prometeia e não cumpre. É a roupa do rei. Cabalistinha, ai. Cabalistinha. Fala de novo. Sou time Alan Moore, desculpa, cara. Fala de novo pras pessoas ouvirem isso que você falou agora. Não, eu falei pela piada, pelo amor de Deus. Eu quero ler, eu não li ainda. Não, você falou do Prometeia e não cumpre. Não cumpre. Fala de novo. Que bosta. Porque as pessoas têm que ouvir isso da sua boca. Não vou escutar nada, né? Esse é o André. Ele não fala dos caos mágicos, mas ele tá aqui pra fazer piadas pra ser nossa. Sim, exatamente. Trocadales. Peraí, que eu tenho que concluir o que eu tava. Ah, é. Lembrei. Do Libernu. A primeira parte, qualquer escola mágica razoavelmente séria, né? Ela vai fazer o quê? Primeiro trampo é trampo com Lux. Que é pra você aprender defesa, limpeza, direcionar a vontade, respiração. É a aula de defesa contra as artes das trevas. Exato. Do Harry Potter. No Libernu tem um detalhe que talvez tenha passado despercebido pra você e pra 1 milhão de pessoas. Diga. Que é o seguinte, ele te dá o Liber MMM, que é a primeira coisa, que é um treinamento básico, é pra você desenvolver a capacidade técnica de fazer o que quer que seja. Que não é mágico? Pode não ser, talvez. Mas é a base. Mas sim, é a base, sim. De qualquer forma. São técnicas, é só técnica. Não tem esquerda, direita, não tem bom nem mal. Na sequência, ele vai pro Liber Lux e pro Liber Nox e ele fala, você pode fazer um, você pode fazer o outro, você pode fazer os dois. Só não fica olhando pra essa porra, falando, ah, vou ficar no caminho do meio. Sim. É pra você escolher um caminho ou... Não, é pra você fazer. É isso pra você tá fazer. Dizendo. Faça um, faça outro ou faça os dois. Tá só não faça isso. Porra nenhuma. Ah, tá. Entendi. Mas ele não fala pra fazer o Lux primeiro. É isso que eu tô dizendo. Entendi. Mas, curiosamente, ele tá nas primeiras páginas. Curiosamente, ele vem antes. Tá. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Que você normalmente você tem esse trabalho com o Lux antes, que é pra você aprender essa defesa, e depois você vai pra trabalhar com o Nox. E mesmo os trabalhos com o Nox do Libernu, não é, né? Que não, caralho, cramunhão da porra. Tipo, evocação, se não me engano, tá no Libernu. Sim, mas ele também não fala pra você evocar um cramunhão. É... Acho que eu tô falando merda. Não, não é sei. Evocação é o começo do Libernox, eu acho. Lux é luz, Nox é noite. Tá? Essa questão, por exemplo, de Goés e tudo mais, e Nox e biriri, bora lá. Então o cara vai lá, vai fazer, vai mexer com o Goiás, com a 7A4. Você quer fazer um trabalho de Nox de verdade? Você quer realmente fazer um trabalho de Nox? Faz o seguinte, cara. Começa a ficar sozinho. Explora você mesmo. Porque eu conheci um monte de gente que fala assim... Ah, eu gosto muito de ser solteiro, eu gosto muito de ficar sozinho, porque eu me curto, eu me amo. E, ah, é? Você se ama? O que, que você faz quando você tá sozinho? Ah, eu vou pintar, eu vou sair pra uma balada, eu vou pra não sei o quê. Então, pera aí, amiguinho. Se você tá sendo uma balada, você não tá sozinho. Se você vai pra um bar, você não tá sozinho. Se você vai pra internet, você não tá sozinho. E se você tá pintando, desenhando, o caralho que for, você não tá fazendo nada. Você quer ficar sozinho? Então senta o seu rabo aí e não faça nada. E só olha pra você mesmo. Olha pra sua vida. Olha pro seu passado. E vê se isso é legal. Pra 99% das pessoas, olhar pra si mesmo é um tormento. É o maior tormento da vida. Entendeu? Só que eu acho muito bonitinho quando a pessoa chega pra mim e fala assim: não, eu gosto de ser sozinho por causa disso. Eu falei: solteiro convicto. Eu vou falar assim: aí eu falo, é sério? Você já parou pra ficar realmente sozinho? Você já deixou o sol de lado pra ver quando você é realmente só a lua? Só o que tá dentro de você, quando você não precisa mostrar nada pra ninguém, quando é só você mesmo, e aí você olha pra você, pras tuas convicções, pro teu passado, pros teus objetivos, e você realmente vira e fala, eu tô contente com isso. E tu vai tomar um susto de vez isso, em quando. Não, aí que tá, susto? Isso é uma das coisas, um dos momentos mais depressivos que você vai ter na sua vida. E realmente, se você não tomar cuidado, você vai desenvolver depressão. Vai. Você não volta, né? Certo? E eu não estou falando com isso baseado em ninguém. Eu estou falando isso baseado no que eu vivi. E eu sei muito bem o que acontece quando você faz isso. Então, antes de você... Inclusive, eu tive um caso recente de uma amiga que tinha isso na cabeça e tomou uma porrada nos últimos... E quebrou todas as barreiras de convicções. Eu tenho uma amiga recente que estava numa onda de eu não quero mais relacionamento com ninguém, eu quero ser poligâmica. E ela tomou uma porrada recentemente que ela falou, meu, não é isso. Eu falei, ah, agora você entendeu que foi quando eu falava pra você tomar cuidado? Que isso ia dar merda? Agora você entendeu? Vem cá, vamos conversar. Olha, é assim, assim, assim, assim que a coisa funciona. Isso que você tava fazendo, você não só tá causando merda pra Deus e o mundo, como tava causando muita merda pra você. E você, uma hora ou outra, você vai ter que limpar isso. Agora, esse exercício muitas vezes de ficar sozinho é muito pior e realmente sozinho. Jogando videogame não é sozinho. Desenhando, escrevendo. Se você estiver distraindo a sua cabeça, você não está sozinho. Você tem que ficar sozinho. Senta o seu rabinho e olha pra você mesmo. Muitas vezes é muito pior do que trabalhos realmente de inox envolvendo o Goiás e o cara na 4. Porque aí você só encara você mesmo. E o pior demônio que você tem é você mesmo. Falou bonito. Então, o lance é o seguinte. Espera. Seu pai é foda. Se você for ver qualquer filme de cadeia, o cara prefere ficar na cela coletiva sendo enrabado do que passar uma semana na solitária. Eu nunca consegui entender essa porra. Nunca fui preso, mas... Caralho. Esperamos que você não eu seja. Espero que eu não seja também. Eu não quero sentir isso na pele. Me lembrou um filme gnóstico. Inclusive tem aquele blog assim, Gnose, que fez uma análise desse filme chamado Revolver, com o Jason Statham. Que ele faz a escolha contrária. Ele tinha a opção de passar 14 anos preso ou 7 anos na solitária. Ele escolhe passar 7 anos na solitária, mas tem todo um arco. Esse filme é muito bom. Esse e é ele doido. Fala inteiro sobre ego. E é sobre chama a dissolução. Revolver. É um Guy filme Ritchie. Sobre ego disfarçado num filme de ação e tiros. É do caralho. Você gosta do blog do Singnose? Caralho. Eu adoro. Eu adoro também. Eu já vi gente criticando, mas eu nunca entendi. Eu adoro. É um blog chamado Cinegnose, de um cara que estudou rádio, TV, qualquer merda assim. Ele não é mago, não é... Não, ele é professor de semiótica da AMB Morumbi. E segundo, ele não tem uma pegada muito esotérica. Não, ele é agnóstico, mas o gnóstico tradicional mesmo, entendeu? Sim. Enfim. Então ele faz leituras de narrativa. Gnóstico Samael. Credo. Mas ele é semiótica, né? Várias bucetas, vários pintos. Vendo as o cara fica enxergando piroca no lugar. Então não é semiótico. Ele tem uma. A linha dele é bem puxada pra gnose mesmo. Vira e mexe, ele vai falar: olha, aqui é o demiurgo, piriri, pororó, toda aquela coisa do Pist Sofia. É a gnose clássica. É a gnose clássica. É do caralho esse blog, do caralho. Eu queria fazer um podcast. Ele tem uma lista, acho que, dos 100 melhores filmes gnósticos. Então tá, tipo, Matrix no topo e você vai. Cara, aí você vai descendo e. Tipo, cara, aí fala das obras do Kadik, assim. Porra, toda história de. Quando o Kadik ficou doidão e toda a referência simbólica dos filmes dele. Cara, o blog é do caralho. Doido. Enfim, vamos voltar. Bom, galera, eu quero as histórias. Vinícius, você tem história de terreiro? Não tenho. Porque você é um magão, você é, tipo, tu é o fodão. Não. Não, não é o fodão? Não. Então tu nunca teve problema. Não. Quem resolve teus B.O.? Esse Vinícius. Como é que os universitários estão falando aqui? Existe uma coisa chamada... O superpoder da vida real, que se chama bom senso. Sim, você só ganha depois de um certo grau, né? Cara, passar na adolescência. Sabe, eu tô seguindo os conselhos do pai Grola aqui. É? E eu não me meto onde eu acho que não devo me meter. Você sabe que quando eu comecei, principalmente quando eu comecei no hermetismo e tal, eu vi aquelas histórias de cabala judaica. Não, porque o cabalista, ele tem que ter 40 anos, ele tem que ser rabino, quer dizer que ele tem que ser casado e ter filhos, e não sei o que lá, e tem uma série de exigências assim, só podia ser. E eu achava que, cara, isso é tudo baboseira. Isso tudo é idiotice. Não tem necessidade de nada disso. Qual o problema de qualquer pessoa aprender essas coisas? Depois de um tempo, depois de, sei lá, 10 anos estudando isso ou mais, eu comecei a entender. Eu falei, por que essa exigência, essas exigências todas? Porque depois que o cara... Assim, tudo bem, ok, eles tinham essa questão patriarcal de só... Aquela linha só podia ser masculina. E hoje, assim... Bom, talvez a gente olhando, eles encarassem aquilo como um rito mais solar e menos lunar, assim como tem os ritos lunares também. Hoje a gente encara isso como uma coisa um pouco mais híbrida. Então não tem problema nenhum em hermetismo, homem e mulher, essa questão. Mas a questão do rabino, de ser casado e ter filhos, ela faz uma total diferença. Porque quando você tem alguém que depende de você... Você não faz merda. É uma âncora, né? Uma âncora moral. Quando. Né? Pergunta-se, o aspirante ali, o que tá estudando e tal. Se ele é um cara, por exemplo, se é um cara novo, mas é um cara que ele é o arrimo da família, que ele cuida da mãe que é mais velha, que é doente, cara da 4, você acha que esse cara vai mexer com o Goiás? Ou então você fica tipo o Grolla, né? Você fica tipo o Crowley, né? Que todos os filhos morrem, todas as esposas se matam. O B.O. vai sempre adiante. Quando você não tem nada a perder, tudo é beleza, cara. Agora, quando você começa a ter coisas a perder na vida, as coisas. Tem um amigo meu que fala muito isso. Ele até é desenvolvido na Umbanda, porque a mãe dele era. era um bandista, mas ele tá há anos afastado, mas ele fala isso assim: você sempre tem que temer um homem que não tem nada a perder. Verdadeiro. John Wick 3, em breve. Isso aí. Nos cinemas. Mas então, cara... Não mate seu cachorro. Eu sempre tive essa noção de que eu tenho que saber onde eu tô me metendo. Já fiz um monte de merda, já deu merda pra mim, mas eu me viro, cara. Eu venho de uma história familiar que o meu pai, quando era mais novo, ele foi enquadrado no AI-5. Puta. Aí ele foi pedir ajuda pra, se não me engano, foi pra mãe dele. Tipo, mãe, deu merda. Preciso de ajuda. E ela olhou pra cara dele e falou: você fez merda, saiba desfazer. E voltou a fazer o crochê dela, sacou? E essa é uma lição que eu escuto desde os 3, 4 anos de idade. Sim, então... Você quer se meter num rolo, saiba sair desse rolo. Isso aí. Entendeu? Pensa. Veja o que pode acontecer e tenha a visão de, cara, se der merda por aqui, como é que eu saio disso, entendeu? Tenho uma visão macro da coisa de a hora que der merda eu tenho como sair. Eu acho que isso é uma regra fundamental dentro da magia. Olha, eu acho, inclusive, que... Eu acho que poucas pessoas, como o Vinícius, têm essa noção plena de, cara, eu vou mexer aqui, se der merda, eu sei como sair fora, entendeu? A maioria das pessoas só pensa no lado, eu vou fazer. Mas não pensam que existe a possibilidade de dar merda. Eu vou fazer porque eu quero ser mauzão. Eu já quero fazer o bagulho. Eu quero ser mauzão, eu quero ser fodão, eu quero ser o cara, eu quero ser o mago, eu quero ser o patolino, eu quero ser o caralho a quatro, eu quero ser qualquer coisa. A galera esquece que o mago é o patolino, né, cara? Não é o Fernalonga que sai do pior, é o patolino, irmão. Eu vou dar um exemplo muito, muito simples, assim, tipo, de comecinho mesmo, quando eu comecei os rolês das puxa-luca aí. Os universitários, eles estão muito atiçados hoje. Bruxa louca. Quando começou os rolês do Bruxa Louca lá, daí a gente tava conversando umas coisas lá, e aí entrou no assunto do espelho negro. Ah, porque a fabricação do espelho negro, assim, assado. E aí a minha professora na época falou assim: agora não é hora. Não vai fazer isso porque você não aprendeu isso. Aí eu falei, tá bom. Beleza. Só que a pessoa que tava do meu lado não ouvia, não. E foi se meter. O João não está mais do lado. Então. E a pessoa foi se meter e deu uns problemas que não era pra ter dado. Adivinha quem resolveu? Umbanda. Foi no terreiro. Foi na gira de esquerda. Mas é a mesma coisa, quer ver só que legal? Sabe o que você faz? Em vez de você querer fazer um espelho negro e pra invocar sei lá o quê, ou pra ver não sei o quê, sabe o que você faz com seu espelho negro? Faz aquele exercício que eu falei aquela hora. Fica sozinho e olha, aí, pior olha de tudo, você. Olhando pro espelho negro e olhando pra sua cara. Aí você vai ver a única entidade que você vai ver ali é você mesmo. E aí olha pra sua vida lá atrás. Deixa eu contar um assunto correlato. Eu terminei hoje de fazer um espelho negro pra mim. Só que eu fiz ele de um jeito que eu me vejo de cabeça pra baixo. Eita, pega! Que louco. Quero ver qual é. Com o que você fez? Depois eu te mostro. Tá. Louco. Que legal. Eu nunca pensei. Vamos experimentar. Fazê-lo. Quem sabe um dia. Aí, pode dar merda, mas pode ter certeza que eu. Imagina certeza não, mas pode ter muita. Não, eu. Porra. Você girando assim, velho. Né? Não, cara, nem precisa de espelho pra se ver. E deixa só eu constar com o Vinícius aqui, que também sou desse tipo assim. Todas as paradas que eu meti, inclusive naquilo que foi muito BO e teve BO pra caralho, eu sempre penso que tem uma saída. Eu acho que, pra mim, tudo na vida tem uma saída da parada que você se enfiar. Absolutamente tudo. A questão é o preço que você vai pagar pra você sair e o tempo que vai levar pra você sair dela. Isso tem uma quantidade de esforço proporcional. Até falei com o Grolla que um dos símbolos que me interessaria ele tatuar é um que justamente pra mim me lembra que eu tenho vários caminhos que eu posso escolher. Eu tenho várias coisas que eu posso sair. É o louco na mão direita. Não, pendurado. Na mão direita. Cara, assim, eu fiquei anos com gente me chamando pra tomar ayahuasca e eu falei não vou. Foi. Quando eu fui aonde? Eu fui lá pra Uberlândia, com o nosso brother, Chris, lá, que é nosso sócio, que é brother, família que, mesmo. Que já toma esse negócio há 20 anos, entendeu? E no dia que eu tava lá, eu ainda tava, eu não vou tomar essa porra. Diga não ao Kleber. É, aí eu conheci o pessoal, eu conheci o local, eu conheci tudo, e o Chris, você vai tomar? Eu falei, quer saber, Chris? Eu tava, e o Chris ainda falou pra mim, eu vou tomar a quantidade mínima. Cara, eu vou estar do seu lado o tempo inteiro. E ele eu falei, quer saber? Então eu vou tomar. Aí, beleza. É, eu não tomei até hoje justamente por causa disso. Porque cara, as pessoas que me levam que... Ah, vamos lá, não sei o que, eu já falava... Faltou um ambiente que você se sentisse seguro. Esse mundo de Uberlândia vale a pena. 0% segurança. Você tem que estar, cara, são situações que você tem que estar 100% seguro. Sim, entendeu? Sim. Você tem que estar 100% seguro. Você tá realmente vulnerável. É. O teu espírito tá vulnerável na ayahuasca. Muito louco. Sim. Inclusive, eu tenho mensagem do Gola, que era, eu tomei essa parada, não tá batendo nada. Aí, tipo, 10 minutos, mano, é muito louco. Tu tem que vir pra cá, cara. Eu vou ficar sem sinal. Falou. Vou ficar sem sinal, não era o celular, inclusive. Não era, Não, inclusive, a meta do Chris, né, cara, é levar eu, você e o curso ao mesmo tempo. Agora, né? Eu falei, meu Deus. Tá marcando pro ano que vem, janeiro ou fevereiro, que é a vinda do curso. Talvez o curso venha pra cá pro Brasil esse ano, talvez. Ele falou que ainda vai conversar comigo sobre isso. Vamos lá, eu quero história, Quero aquele momento, tá lá no terreiro, batucar, de repente, Balrog aparece. Grola, me conta uma história que a Umbanda não resolveu. Ih, rapaz. Tava acima do reino dos Bexais. Então, o problema é que a história... Que tem que jogar o capeta dentro do padre e jogar ele do alto da escada. O Collor, né, que até agora não entendeu que não é pra ser presidente de novo, que tá fudido, jamais, que é um bosta. Jamais ele tem que contar. Cara, é difícil porque quando não resolve, o cara simplesmente some. Só some, né? Então você não sabe exatamente o que aconteceu. E normalmente em casos mais graves, são várias exceções. É que assim, a gente nunca sabe, como eu falei, a gente não sabe a origem. Você não sabe exatamente se o cara estava mexendo com alguma coisa que não devia. Eu já vi histórias, por exemplo, uma vez numa gira de Exu, tinha um cara que eu nunca tinha visto na vida, que depois virou um puta brother, gente boa pra cacete. Ele chegou trazido por uma outra pessoa que era da casa também, porque ele já não dormia não sei quanto tempo, porque toda noite ele deitava e vinha entidade infernizar ele, ou encostava e ele incorporava, caramba. O cara era médium, mas o cara já tinha passado pela igreja evangélica, tinha sido obreiro da Universal, o caralho, A4, mas ele tava num ponto, numa fase da vida dele, que a vida dele tava um inferno. E era uma gira de esquerda, e o Exu puxou, que tava lá, incorporou nele. E naquela situação de o cara começar a gritar e se debater, eu vou quebrar esse lugar inteiro! E eu olhando sem saber o que fazer, camorando, o Exu do chefe da casa olhou pra minha cara e falou: segura ele. Ele tava sentado, segura ele. Só que o cara era magrão, era magrelão. E o cara tava se debatendo pra caceta, velho. A força do maluco, né? É, a força do maluco tava foda. E ele falou, segura ele. E eu peguei com medo. Porque eu falei, cara, eu vou quebrar o maluco, cara. Eu vou quebrar o braço do cara. E eu tava pegando leve. O Exu virou pra minha cara e falou assim, segura ele. Porque se você não segurar, você não tem noção da força que ele tá. Ele vai quebrar isso aqui tudo. E aí eu catei o cara por um braço e travei. E um outro brother que era gigante também catou no outro braço do cara e travou. E pelaram ainda. Aí o Exu tirou o que tava nele. Porque a entidade gritava que ia matar o cara, queria matar o cara de qualquer jeito. Tirou e virou pra ele e falou assim, ó. Teu caso só tem uma solução. Você vai ter que entrar e desenvolver. Porque você é médium e você não tem controle. E o único jeito, a única coisa pra resolver, você vai ter que aprender a ter controle. Essa é a solução a muito longo prazo. Então, mas aí que tá, lembra que eu falei que determinados filhos de santo têm mais afinidade que outros? Uhum. Então, esse cara... ocasiões, né? Foi uma semana. Esse cara foi a primeira... O cara entrou, girou, acabou, incorporou. Olha lá. Eu fiquei 4 anos e meio, mano. 4 anos. Já achou que ia rolar mais. Meio, já achei que não ia rolar mais. Eu tenho história da escola, cara. De um moleque que em sala de aula, ele... Ih, rapaz. Rapidamente. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, que o Grola falou dessa coisa de, a gente não sabe porque a pessoa vai embora e tal. Mas a gente tem que entender também que se a pessoa não conhece a Umbanda... Porque eu vou te dizer depois porque eu conheço algumas coisinhas. Vou revelar um pouquinho da história do André. Porque, assim, existe uma... Os universitários ficaram até empolgados aqui. Porque, assim, às vezes é um negócio que precisa de dias, semanas, meses pra você ficar indo lá, frequentando e trabalhando, né? E tem gente que não tem saco ou, tipo assim, ou simplesmente se nega a fazer. Talvez quando o cara perde a paciência, o problema deixa de ter... Já tenha deixado de ser tão importante assim. Ou porque o cara, tipo, a cabeça dura ou os demônios fizeram a cabeça dele, ele não foi mais, enfim. Que faltou um detalhe. Esse cara, a gente soube de onde o negócio tava vindo. Ele trabalhava na cozinha de um presídio. Caralho. Então, assim, o negócio pegava. E aí não tem condições. Quando você é médium e trabalha no lugar desse, o negócio vai te ferrar. Então não tem coisa. Ele ficou e ficou lá durante mais de um ano. Ele ficou na casa. Enfim, vai lá, Kelly. Vai, escola. Tem uma história numa escola, né? Ela tava em sala de aula. Primeiro acharam que o moleque tava tendo uma epilepsia, né? Porque ele caiu no chão, começou a debater e tal. A gente falou, ah tá, ele vai ter epilepsia. Só que ele levantava de vez em quando, falava umas paradas assim que deixava nego preocupadaço dentro da escola, assim, preocupadaço. Falava umas paradas que não tinha como saber com facilidade, né? Era aqueles que chegavam assim pro cara mais reaço e falava, vê aquela sua amante lá, hein? O cara era uma esquerdalha, mas foi essa frase, inclusive. E cara, e o maluco ficou assustado e tal. E, ah não, mas ele tá tendo uma epilepsia. E aí começou a juntar aluno em volta e não sei o que. Gente rezando pra caralho. E o maluco. E cara, a gente não conseguia segurar ele. O cara tava levantando com o braço também, levantava você fácil. Quantos assim. Anos? 16? 16? Ele era magrelão, cara. Não adianta, isso é um fenômeno que eu não sei explicar, cara. O cara é magrelo, o cara é um frango. O cara cria uma força, cara, que é descomunal, mano. Sim, isso aí é aquele negócio. O corpo humano tem uma trava de... Quando você começa a danificar o seu músculo, você começa a sentir dor e você para de fazer força. Sei bem qual que é isso essa semana, viu? O cara que tá fora das plenas faculdades mentais dele, cara... Essa trava não existe. Essa trava não existe, o cara bota 100% da força ali. E é uma loucura. Eu já vi em hospital, não é ninguém possuído por nada, só maluco mesmo. Tipo, tendo que 3 bombeiros forte pra caralho pra segurar um magrelinho. Não, era uma outra não é droga, só o cara forte, é o cara... Cocaína. É o cara experiente, o cara trabalha... É o bombeiro do hospital, sacou? Tá acostumado a segurar pessoas. É um negócio muito doido. Não, o cara da maca aí tava com enxucocaína também. Outra coisa que libera, trava, que puta que pariu. Mas vai. E aí, o que sucedeu dessa história? Então, aí aquela coisa, nessa hora, eu conversei um pouco com o cara, fechei a porta, ficou eu, outro maluco meio que metido a rezar, e eu trocando uma ideia, pá. E o cara falando, não sei o que, perguntei nome, falei, segue a regra, né? Qual que é o teu nome, você tá fazendo aqui, blá, blá, blá. E eu fingindo que eu tava tentando lembrar o cara quem era, né? Falei, como é que é seu nome completo? Como é que é seu nome completo, mano? Você tá me entendendo? E ele ficava meio... Demorou acho que umas 2 horas e meia, mais ou menos, assim. Caramba. Até ele tá 100%. Mas ia e voltava, né? Tem essa coisa que ele vinha, ficava bem forte, aí baixava. Aí ele ficava um pouco lúcido, trocava uma ideia, bebia uma água. De repente, você via que tava voltando. Aí falei, eita caralho. Essa, inclusive, é uma dica boa, né? Você não chama o cara pelo nome. Você pergunta qual é o nome até ele responder certo. Sim, sim. E aí foi muito louco. Isso aí foi uma doideira. É a mesma coisa perguntar, alguém perdeu uma carteira com R$53 dentro? Não, não dá. Cara, você me lembrou, teve uma pessoa que eu conheço que passou por um rolê desse. Eita porra. E pior que foi com a irmã. Ela acordou um belo dia no quarto, ela não tava me contando isso. Eu nem sabia que ela era do Paranauê. E aí depois, porque ela percebeu que eu tava usando uma guia num evento, e ela veio falar comigo, e ela começou a me contar que ela ia também e tal, e que a irmã não acreditava muito, mas um belo de um dia ela estava dormindo no mesmo quarto que a irmã, e daqui a pouco a irmã estava sentada na cama, com as duas mãos pra trás, viradas, e com os dedos fechados. Cruz, ela tava com o Exu. O Exu da irmã encostou nela. E ela percebeu quem era, boa noite, cumprimentou, começou a conversar, perguntou por que ele tava ali, o que ele queria, ele conversou com ela, e só que ele falou, eu preciso ir até a praia. E ela, como já morava perto da imigrante, acho que era o pai dela, pegaram o carro, botaram a irmã no carro, virada no Exu, levaram pra praia, ele chegou na beira do mar, fez o que eles tinham que fazer, tuf, a irmã caiu. Nem lembro o que aconteceu. Tudo bem? Pegaram pra dentro do carro, botaram pra dentro do carro e subiram. Olha aí. Esse do maluco foi difícil, só... O mano que tava rezando não ajudou em nada, né? Na parada, não ajudava. Isso é muito louco, assim. Não ajudava em nada na parada. E conversando, uma hora o cara falou um determinado nome lá, que eu chamei ele pelo nome e tal. E a gente conversou mais um pouco. Ele falou assim que, né, tinha coisa pra fazer, mas eu falei, cara, mas eu não posso te ajudar aqui, não dá pra fazer. Nesse momento você não vai conseguir fazer isso. Você tá atrapalhando você, tá atrapalhando ele, papapá. E aí teve uma hora que, não sei se ele cansou, se ele não tava aguentando mais, porque ele saiu esgotado, né? E aí eu sei que ele teve outros episódios até resolver, né, esse aluno, essa parada. Escola é uma merda, né? Você viu? Todo ali. Tipo de gente diferente no mesmo lugar, né, cara? É igual fábrica gigante. História de fantasma em fábrica. Cara, eu me lembrei de uma história agora muito engraçada. Possessão pelo espírito da cachaça. O que tem de gente que na cachaça baixa uns baratos... É o famoso Exu e Pioca. Então. Tô mentindo? Tem ou não tem? Não, olha, tem, cara. Tem que rimar, é chupitu. Desculpa. Ou facilita. Então, olha, cara, os meus brothers que andavam comigo nessa fase, eu conheço bem, eu tinha que estar encostado ali, não. Era os caras mesmo, entendeu? Cara, é o seguinte. Era os caras loucos mesmo. Eu morava numa casa que a varanda dava pra ver o terreno vizinho. Era um terreno baldio, mas uma família foi morar lá, tipo, no esquema invasão mesmo. E o pai dessa família... Um dia baixou o Exu e Pioca nele. E o cara entrou numa de que tava possuído pelo demônio. E as filhas evangélicas chamaram o pastor. Lembrei de mais um. Continua. Aí o pastor foi lá. Cara, o pastor... Aí eu tava sentado na varanda com meu pai tomando chimarrão. Não, e assistindo esse espetáculo. Ele estava... Sabe aquele gif do Michael Jackson comendo pipoca no cinema? Era bem isso. Troca a pipoca pelo chimarrão. Era o senhor Penumbra e o pai. Assistindo o espetáculo. Aí o pastor chegou lá, cara. Eu vi que o pastor visivelmente não estava preparado para lidar com aquilo. Aí ele pegou, eu vi o pastor catando o celular do bolso e ligando para um outro pastor. Ligou para outro pastor 10 minutos depois apareceu. Os dois pastores juntos tentando falar um hebraico da puta que pariu. Eu não entendo nada de hebraico, mas eu sabia que tava muito errado. E nem era chupa bala house, viu? Eles estavam tentando falar, ainda. Não estavam falando em línguas. Ele devia ter chamado o pastor Arnaldo, né? O pastor Arnaldo chegava lá, tomava a cachaça, ele mesmo, acabou, o cara voltava, ficava de boa. Essa casa era do lado da igreja católica, apareceu o padre. E resolveu a parada. O padre só olhou aquela cena, nem tentou intervir muito. Só ficou vendo aquela palhaçada. E, no fim das contas, o Exu Ipioca só saiu quando o álcool saiu do sangue. Tá certo. O padre não pode, né? Tecnicamente, é, padre não pode se meter. Mas tem restrição pra ele. Teve uma vez que meu pai é pastor. Eu não sei se você for arauto do evangelho. Mas esse não é padre, né? É só punheteiro. É só um bagunceiro, né? Tem, meu pai, ele é pastor, né? E... Conheço vários punheteiros. Conheço alguns arautos. Ah, tá. Esse, inclusive, aula, quando, né? deu aquele rolo, eu ainda perguntei: e aí, cara? E esse rolê aí? Não, vou verificar, depois te falo. Nunca mais. Nunca vou mais. Verificar. A gente conhece vários que entraram lá na nossa live. Porque assim, até onde eu sei, os arautos não podiam casar. E depois eu sei que ele casou, eu não sei se ele saiu. Isso ou aí. Se tem alguma dissidência. Alguma, eu sei que é muito louco, eu sei, né, que cara? Ele não. Eu falo, e aí, que rolê é esse aí? Aí o cara, não, eu vou ver isso aí, depois te falo. A gente tem um brother que é ex-arauto, ele gravou com a gente uma live. Nessa época explicando isso. Cara, são uns caras muito pirados. Eu falo, inclusive, que ele é um anti-paladino agora, né? Ele era paladino, agora ele é um anti-paladino. Pode crer, virou anti-paladino. Beijo, Dark Paladino. Beijo, Luca. Quem que tava falando? Eu. Deixa eu completar. E aí, né, como teve uma festa do lado, tipo assim, a galera do lado era bizarro. Tipo, o cara era... A mãe era cristã, mas tava mais louca que todo mundo. Que o Saci mundo. De Pogobol? Puta, pior que o Saci de Pogobol. E ela era louca. O filho também era evangélico, mas cheirava que era uma beleza. Não vejo... Não tem nada. Cheirava em nome de Jesus. Enfim, era uma coisa cheira muito... A Bíblia, já escrevia... Você fala, tem um cara que cheira a Bíblia? Escrevia Jesus. Cheira na Bíblia. O cara arranca a página do livro da Revelação. Hoje vai ser... Canudinho. Hoje vai ser Lucas. E era nesse dia. Foi Lucas. Esse dia foi Lucas. Beijo, Lucas. Beijo, Luquinha. E aí tiveram uma festa regada a várias coisas, interpretações. Sem me chamar, inclusive. Fizeram a festa muito louca lá. Foi por isso que deu merda. De repente, sei lá, 1h da manhã, né? Não era ainda 1h da manhã, era tipo uma meia-noite era ainda. Era 13h33? Era uma meia-noite, não, era uma meia-noite, era cedo. Não era tarde, não, era cedo. Veio cedo dessa vez. Veio cedo, bichão. Tava desde as 4h da tarde fazendo festa. E aí foram lá chamar meu pai pra ver o que que era. Ai, que aconteceu alguma coisa? O cara tá endemoniado. Aí você chega lá, né, endemoniado, tava com o Egunzão lá encostado, bonito. Mão torta, batendo, falando as paradas. Perna virando ângulos impróprios. Não euclidianos. Tentando subir parede, assim, é uma coisa muito louca. Tem com parede, chutando as paradas. E aí o meu pai tinha ido buscar minha mãe no trabalho, alguma parada assim, não tava em casa. Aí falou: ah, vem cá, dá uma olhada, tal, tal. E a galera, eu tava low profile, né? Nessa época era mais low profile. Aí eu sei que eu cheguei lá em cima, eu dei uma olhada. Tinham jogado um crucifixo no cara. Tinha bíblias abertas em volta, umas três. O cara tava achando em Castlevania? O cara pegou e me jogou o crucifixo? Tinha três bíblias abertas em volta do cara, assim, e tinham jogado sal grosso no cara, assim, vários sal, assim. Cara, tipo, escola no sofá. Natural. Tava cheio de sal, assim, no sofá, tá ligado? Já assistiu aquele filme do Chico Xavier? Aplique o evangelho com firmeza. É isso, cara, aí, pega a bíblia e senta a porrada no cara. Eu achei até que era... De longe eu falei assim, caralho, isso é pó, né? Porque não, no sofá e tal. A festa não, tá boa, hein, cara? Era sal jogado, assim. Aí o que que eu fiz? Eu fiz o que um cara... Se fosse pó, era o esquema Jack Nicholson, né? Desse naipe. Cheguei, eu olhei aquilo e falei assim, legal. Dá pra fazer alguma coisa? Eu falei, dá, ok. Eu irei embora. Eu virei. Falei, mano, foda-se. Porque não tem... E teve uma outra parada não muito tempo. Depois o pai também chegou e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, vai lá ver. Ele olhou e falou, ah, o cara já... Isso aí é cachaça, cara. E foi embora, foda-se. E teve uma vez que eu fui... Esse foi estranho. Foi num show de rock, aí eu encontrei um brother, nem sei se isso aí tá dentro do cânone da Umbanda. Eixo Slipknot. Encontrei um brother cheio das guias, assim, várias guias. Em vez guias. De girar, você bate cabeça até o eixo chegar. E ele tinha a guia colocada assim, tinha guia de lado, tava com um coletão de guia, parecia um prova de guia, tá ligado? De bala, assim. Pô, mas o cara saiu do terreiro pra ir pro show, então, porra? Então, calma. Aí eu olhei e falei, e aí, mano? Aí ele deu olho assim, deu uma cumprimentada. E a cara dele tava estranha. Eu olhei e falei, véi, não é você, né? Aí ele, não, sou eu. Eu falei, quem tá aí? Ele falou assim, não vou falar porque senão você vai me mandar embora. Eu falei, não, mas se ele chamou, fica à vontade, cara, tá de boa. Aí conversou um pouquinho e ele não lembra do rolê. Depois a gente conversou e não lembra do rolê. Então não sei que trato que ele fez, com que raio de parada, que ele chamou o bagulho, não sei se as guias eram pra manter mais tempo, não sei se tem a ver a entidade incorporada. A guia normalmente serve pra descarregar, cara. A guia é a função a função da guia é quebrar. Então, a função da guia é ela tomar carga, para só quebra, de enfeite. Para então tava só de enfeite. E ele tava loucaço, assim, ele conversou como entidade, outra voz, outra forma, e disse que tava, tipo, era a noite dele. Curtiu o terreno, o você entendeu? Mundano. Curtiu o mundo. Ele curtiu o rolê mundano. Era um trato que ele tinha com o cara. Olha, cara, foda-se. Eu nunca ouvi, eu nunca mais tinha ouvido essas histórias depois que eu entrei em terreiro. Mas, falando nisso agora, não é a primeira vez que eu escuto sobre isso, não. Então, acho que é o trato, esse tipo de trato. As entidades ir pra rock? Pediu pra show? Pediu um dia dela. Um dia dela curtir a parada. E aí, quando ele falou assim, você vai mandar embora. Não, porque senão você pode mandar embora. Eu falei, não, velho. Se ele te colocou aí dentro, o problema é teu e dele. É, porque tem aquela história do nome, que isso aí acho que é quase que universal, né? Vale pra qualquer linha. Se você sabe o nome da entidade, você consegue chamar. E elas falam, né? Elas são obrigadas a falar? Elas falam, né? É difícil mentir, né? Não, cara. Não é obrigado, não. Mas é difícil mentir. Porque assim, cara, até onde... Isso não é uma coisa exclusivamente da Umbanda, né? Mas é uma coisa que eu já ouvi de várias linhas de distintas, é que as entidades têm sempre mais de um nome, né? Então, dependendo do nome, do nível do nome dela, que é o tal do moto também, que você define o moto, você não pode falar fora da... É a mesma história. Se você sabe o nome da entidade, você tem controle sobre ela. Ai, desse corpo! com a cruz cabalística, vou tentar expulsar alguém. Então, a entidade... Então, assim, é que nem falam na Umbanda, o nome que a entidade está te dando... Ah, eu sou, sei lá, o caboclo arranca-toco, lá, o caboclo... Abre caminho, o caboclo, o Exu tranca-rua, o Exu Petinha. Xiri, ele não... Aquele nome é o nome da linha que ele atua na Umbanda. Não é um nome próprio dele, né? Não é um, é um dos nomes dele, que é o nome de linha. Eu sou eletricista, né? Isso. Eu já vou uma exatamente. Mas quem é você? Não, eu sou engenheiro civil. É. Então, aquele ponto não é incomum que... você ter entidade que... Você vai numa outra parada, sei lá, numa roda de Beltane da puta que pariu e baixou lá uma parada. E aí você olha lá a parada, não é incomum que seja... A mesma entidade com outro nome, com outra vestimenta, com outra roupa, isso é... É, a gente roupagem já... Roupagem espiritual. Pra quem é de fora, a gente já escutou várias coisas, inclusive nos mundo freak de ocultista sobre relação a isso, de que... Tipo, de puxar até inclusive de entidades de outros países, né? Só que aqui vem como uma entidade normal, sim, nossa. Né? Então, é uma coisa que aí eu posso falar por vivência, essa questão, mas é uma entidade de outro país e tal. Então, quando ela entra numa linha, ela se adequa à linha. Outra coisa, mas e a língua? Então, entidade não fala língua, cara. Quem fala língua é a gente que tá aqui encarnado. A entidade transmite ideia. Ideia universal. Eu sei porque eu já tive experiências de blocos de ideias que vem pra tua mente e aquilo vai se dissolvendo e aos poucos você vai decodificando aquilo que te passaram. Leitura de tarô. Muitas vezes você não consegue trazer, mano. Entidade fiel, cara. Você não tem nem como traduzir cabeça, e você... Aquilo vai se diluindo aos poucos. São um dos fenômenos mais bizarros que já aconteceu. Sei lá por quê. Tipo uma pastilha de antiácido. Assim. Exatamente. E aquilo aos poucos vai dissolvendo e você vai pegando a ideia que tá... todo o conceito que tava dentro daquele... É um bloco de informação. Por algum motivo você não consegue dissecar aquela informação de uma vez. Uma das coisas mais bizarras que já me aconteceu. Mas quer dizer que a entidade é oriental e ela fala português? Não, então, tipo, quem fala português é o médium. A entidade transmite ideia. Ele traduz aquilo para a língua que ele conhece. Se ele conhece japonês, ele fala. Assim, tem aqueles fenômenos que a gente já ouviu. Porque o médium incorpóreo fala latim. Então, não sei se esse latim está bloqueado na mente do médium ou até que ponto essa existe uma afinidade desta entidade com o médium a ponto dela conseguir realmente transferir a informação de linguagem pra esse cara. Não digo que pode acontecer, que pode ou não pode, não sei. É uma incógnita. Mas já é uma incógnita, já ouvi dizer que acontece. Uhum. E que é um fenômeno que, inclusive, era muito usado como prova de mediunidade. O cara falar uma língua diferente daquele. Sim, é. Agora. É uma das provas que a igreja usa pra, tipo, liberar o exorcismo. É uma das muitas. Falar uma língua que o cara não conhece. Sei lá, tipo, deve fazer um checklist, tipo assim, das 10 coisas sobrenaturais que acontecem. Três caixinhas, já tá liberado. Marcar 3 ou 4, tá liberado pra fazer o exorcismo. Agora, uma vez, cara, antes de entrar na Umbanda, inclusive, eu ouvi um brother que inclusive ele era umandista e hoje é evangélico. Mas ele falou que tinha. É um caso comum, inclusive. Tinham terreiros de Umbanda nos Estados Unidos e tal, mas, por exemplo, as linhas de boiadeiro lá vinham como cowboy. Ok, sim. Na época, ok. Não era, enfim, eu tava começando a estudar ocultismo e tal. E depois faz todo sentido, porque ela vai trabalhar no estereótipo local. Uhum. Mas aí vai falar inglês? Então, o médium, ele fala português? Não, então a gente já vai falar inglês. Lógico. Porque ela vai transmitir ideia. E quem vai traduzir a ideia é o... Senão não precisava de médium, ela aparecia e falava. Entendeu? Seria muito legal, inclusive. Desgaste energético, muito legal. Devia ser assim. Desgaste energético muito maior. Já que você tocou no assunto, eu já ouvi falar de umas entidades que pra gente parecem fazer pouco sentido, que são uns sincretismos muito loucos. Tipo, Padilha, Lilith, Exu, Lúcifer. Essas porras aí, qual a sua opinião sobre isso? Então, essa Padilha, Lúcifer... Você vai falar sobre a Umbanda, você vai falar sobre a Umbanda. Agora você, a avó da Umbanda é tua, vai. Agora, por exemplo... o pai Zeca tá em você. Lúcifer, ele tem uma entidade, só que em muitas casas ele vem como Exu Maioral. Seria o senhor do inferno. Entendeu? Uhum. Então tem. Inclusive, eu fui numa casa que tinha 7 na cabeça. Imagina, cabeça esquerda tinha 7 Exus de tamanho real, assim. Imagina o lobo da DC. É esse, o Exu Maioral. Não, o Exu Maioral ele tem esse aspecto de. Ele é o Lúcifer, né? Ele é o diabo, entre aspas, né? Porque o Exu não é diabo, mas com o sincretismo ele vira Exu Maioral. Hoje, assim, cara, se não for muito viajado, ok. Agora, quando a coisa sai muito do tom. Fica porque não tem nem estereótipo pra aquilo, né, cara? Deixa de ser arquétipo. A questão transcende o arquétipo, porque você nem. O arquétipo é simbólico, o estereótipo não. Aquilo que você vê, você fala, tipo, caralho, que porra é essa? É pra transmitir uma ideia inicial do que você tá falando, do que você tá conversando com quem. É dar contexto. O estereótipo ele serve pra dar contexto. Tem a Maria Padilha e a Maria Quitéria. Teve um podcast, inclusive, eu errei. Foi diretora da minha escola. Eu confundi as duas. Que a Maria Quitéria, Pombagira, porque Pombagira é prostituta, Pombagira é isso, não sei o que. Então, só que Maria Quitéria era soldado. Ela se disfarçou de homem para servir no exército brasileiro. Então, onde que temos Pombagira um ponto G, inclusive. Aonde Pombagira é prostituta? Você tá lidando com uma entidade que é soldado, filho. Você é, tem, mas é, então, o arquétipo, uma entidade feminina, estereótipo é completamente diferente. Falou, né, sim, mas essa é a cigana, né? Não, a cigana não. Não, não. São femininas. Você falou boiadeiro, marinheiro, né? Feminino tem cigana. Tem marinheira, mas tem muita mulher que incorpora marinheiro. Aliás, marinheiro, desculpa, acho que não tem marinheira. Quem? Todos. Quando eu fui, tem linhas que tem sereia. Aí, ó. Porque quando eu fui atendido, era uma mulher incorporando um Exu. É, sim, normal, normal. O que não é normal assim, mas pode acontecer casas que Exua, aceitam... Né? Não, tem a Pombagira. Exu tem, feminino Jesus. É a Pombagira. Exuá. Não, falta o Yeshua. Yeshua, desculpa. Fala, Gil. Mulher pode incorporar preto velho? Pode, tem várias. E pretas velhas também. Um branco pode. E um japonês. E um jovem. Agora, você tem o Exu e a Pombagira, que na verdade são as contrapartes, feminino e masculino, cigana é cigana, entendeu? Agora, o baiano tem baiana, mas tem mulheres que incorporam baianos. O que é mais difícil é você ver homem incorporando entidade feminina. Porque simplesmente. Acho que tem uma trava social muito grande. Tem uma trava social e tem casas que não admitem. Entendeu? Eu já atuei em casas que não admitem. Homem incorpora pombagira. Já tem linhas de Umbanda que homem incorpora pombagira. Mas é uma questão de preconceito ou é energético? Cara, ele dizia que era uma questão energética. Mas... Eu acho que sim, existe uma questão energética muito forte, entendeu? Uhum. Se você parar pra analisar, vamos ser frio. A mulher, ela... Eu não sei, isso eu não consigo explicar por quê. Mas as mulheres trabalham, talvez a Ju consiga, consigam muito mais... trabalhar com energia masculina do que o homem com energia feminina. Só entendeu? Anos e anos de patriarcado, é, né? Não, mas eu não sei se é anos e anos de patriarcado. Ou sabe o que eu já ouvi? Uma afluência sabe o que eu já ouvi? Nesse, um jogo de cintura muito maior. Eu já ouvi que isso. É porque mulher consegue dar a luz a homem e mulher, tá ligado? Então era uma coisa que o cara pode fez. Você consiga trabalhar com as duas energias. Por isso ela gera as duas coisas fácil, se sim, você quer. É. E pro homem é mais difícil. E uma coisa que eu isso eu falo com convicção. Homem incorporando pombagira é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Não te passa confiança. É aquele livro lá do Jô Soares, né? Qual? Que o do Sherlock Holmes. Ah, aquele que o Watson cara... baixa uma pombagira. É, baixa uma pombagira. É o Xangô de Baker Street. Eu sei que inclusive. Assim, não transmite confiança. Entendeu? Um homossexual incorporando uma pombagira te passa mais confiança. Se você sabe que o cara é hétero, eu não sei, não transmite. Parece que, uhum, que o estereótipo não funciona. É, não encaixa, entendeu? Aí é social. Agora, o estereótipo não funciona, é social. Mas é trejeito, Keller. Parece porque, assim, muito do trejeito é teatral. Uhum. Entendeu? O cara não tem, cara. Não funciona, cara. Brother, se eu fosse baixar o Exu dançarino, por exemplo, fudeu, não ia nem enganar ninguém. Porque eu sou travado do sol. Exu Bolshoi. Olha aí, ó, tem um vídeo de você uma tribo indígena que diz o contrário. Agora, é normal. Eu tô travadaço lá. Agora, é normal. Você tem... mulheres que incorporam, às vezes uma preta velha, mas às vezes ela tem um preto velho. Às vezes já vi, tem mais de uma entidade. Às vezes, aí você tem. Quem tem contraparte? Erê, por exemplo, tem os menininhos e as menininhas. A Ereia. É. Caboclo, tem as caboclas, mas é muito difícil você ver cabocla em terreiro. Normalmente tá ocupado, são os caboclos. Né, tá ocupado, tá ocupado, mas tem as caboclas, inclusive tem cabocla. Cabocla Jurema, por exemplo, é famosa, né? Cabocla Jurema. Sereia, que você já falou. Então, e tem a. Casas, linhas de Umbanda, que o feminino do marinheiro é a sereia, e inclusive elas cantam, aqueles cantos de sereia. Já não fala pra mim porque eu sou péssima cantando. Não, mas era aqueles cantos de sereia míticos, sabe? Tá. E aí, sim, é óbvio que pra quem conhece um pouco mais de outras linhas de trabalho e de outras linhas, você sabe que aquilo é um arquétipo, um estereótipo, tentando revelar um arquétipo, que a entidade não é sereia, assim como Erê não é criança. A entidade não é criança. Ela está ali. Mostrando, no caso do Erê, um arquétipo. Mostrando uma inocência, algo mais puro, selvagem. É mais selvagem. Né? Selvageria total. Quando o Erê enfia um papaçoca, ele estava na sua boca e começa a gritar, engole, e você pensa, cara, isso é selvageria total. Isso é a guerra. E se você do lado, ele põe se for uma criança, é o Calvin, né? Exatamente. Então, assim como você tem o Exu Mirim, em algumas linhas de Umbanda é aceito, que é um cruzamento, né? De da esquerda é uma criança na linha de esquerda, que eles falam que o estereótipo é o moleque encapetado. É o Denis do Pimenti. É, exatamente. Aquele que só faz só desgraça. Muito bom, muito bom. Vamos lá, última rodada. Histórias. Última rodada de história. Alguém quer colocar aí na roda? História de. Cara, eu vi essa semana um vídeo no Facebook da tia que tentou dar um gato no policial que parou ela na. No Rio Grande do Sul, acho que foi. Que parou ela na. Tava bêbado, sei lá que inferno. O policial parou, ela quis dar um gato que tava incorporada. Eu falei, ah, mas se fosse eu, vai tomar um tapa na cara. Mas você não. E se o polícia for crente também, bicho? Só vai piorar pra ela. Não, pra você falar, você tá virada no Exu mesmo? Então vem cá, pega a vela preta aqui, vamos ver se você tá virada. Vem cá. Acende ali e fala, vai! Oi! Sou aqui de novo. A minha pergunta de cabaço aqui é: o que eu faço numa situação dessa? Tipo assim, chega um amigo, ei cara, tu não é chegada nessas coisas aí de magia? Tem um amigo aqui que tá muito doido, tá se virando todo, se entortando todo. Vem aqui, sei lá, dá um passe nele. Vem aqui... Porque minhas experiências são todas de espiritismo, né? Vem aqui, dá um passe nele. Vem conversar com a entidade aqui. Vem fazer um exorcismo. Não, além de correr na outra direção, tem alguma coisa que eu possa fazer? Tipo, ligar pro Grola, me dá o telefone. Eu confesso que eu já fui pra essas paradas, mas é porque eu sou meio imbecil. Mas você não tem obrigação nenhuma. O Kleber apareceu nessa frente e falou, vamos ali, você falou, vamos. Mas se for alguém da família, sei lá, algum amigo próximo que você quer amigo, ajudar. É? Assim, aí você não, faz, assim, você assim, pode. Numa situação, o cara tá com um negócio ali. Uma vez eu ouvi a sabedoria do nosso grande amigo Frater Aleph. Uma vez a gente tava no Aya Sofia, eu tava com. E ele falou o seguinte: a gente tava numa vibe doida de. Eu falei pra ele, velho, eu queria chamar o tal fulano pra dar um curso de exorcismo. Ele falou assim, cara, numa boa, eu não faria esse curso. Eu falei, porra, velho, por quê? Ele falou assim, cara, porque o universo, ele é muito bem encaixado. Se você aprende exorcismo e você sabe usar exorcismo, então o universo vai fazer com que problemas desse tipo apareçam na sua frente. Essa situação que a Lívia tava falando, pra mim, é muito assim... Quando é um amigo, quando é alguém próximo, você já tem ali os locais de, olha, na terça-feira tem giro em tal lugar, na quarta tem tal lugar, no domingo tem tal lugar. E, ou então, assim, calma, relaxa que eu vou falar com fulano, e vou descobrir qual é, aonde tem uma gira mais próxima, um lugar confiável. E você indica. Por exemplo, eu, por mais que eu incorpore e tudo mais, eu não vou tirar. Eu não vou lá. Porque, cara, eu não vou entrar na tua casa pra tentar arrancar uma coisa que tem lá. Porque se isso pegou em você, é mais fácil você jogar você dentro de um terreiro e eles arrancarem e descarregarem lá mesmo, e aí depois a gente só vai fazer um trabalho de limpeza na casa. Do que você tentar jogar lá, arrancar e jogar pra um lugar que você não sabe nem onde vai, e de repente esse negócio vir de novo. Ou seja, na dúvida, pega o telefone e liga pro 90 do Oculto. Então, aí que tá. Na dúvida, sim. Porque, cara, a questão é aquela questão... Olha que filão de mercado. É, aquela questão, a gente vai montar um teleatendimento. Né? Paga 5 conto cada vez que ligar. O 90 é polícia, o 93 é bombeiro. Ah, não, mas agora o 90 é geral. Você pode ligar pra todo mundo. A gente tem que fazer um outro número, cara. Aí. É, mas a questão é a seguinte. Assim, quando isso acontece arbitrariamente, você corre. O conselho pra quem vai mexer com coisas que não deve mexer, assim, cara, não faz. Estuda um pouco mais. Se você tá com receio de fazer um negócio, estuda um pouco mais. Agora, se a questão arbitrária, se realmente, pô, você passou num lugar que pegou uma carga que não devia, e, meu, você vai ter que ir. Não tem jeito, vai. Se você não consegue, se o banimento não tá resolvendo, eu comentei, inclusive, no grupo de WhatsApp essa semana, eu falei assim, olha, o banimento, mas o banimento não é eficaz no lugar dela, então ela já fez algum banimento na vida? Não, então não. Porque... Um detalhe do banimento é que você tem que ser bom nele, você tem que fazer direito. Não, você tem não adianta que você querer aprender depois que a merda acontecer. Não, você tem que acreditar no que você está fazendo. Existe a componente psicológica. E aí eu comparei com a âncora de PNL. Eu falei, uma âncora de PNL não funciona quando você faz uma, por exemplo, uma âncora baseada em hipnose. Não é na primeira sessão. Essa âncora ela tem que ser reforçada. Se esse problema que deu na menina foi basicamente uma forma de pensamento que não devia estar lá, não é uma entidade, é só uma forma de pensamento que não devia estar lá e ela não está conseguindo tirar. Se ela já tivesse feito banimento algumas vezes, possivelmente não, o banimento ia tirar. Tá. Agora ela nunca fez, então não dá, é muito frágil pra tirar isso. E a minha resposta pro Grola foi que tem uma galera que parece a época do Orkut, né? Que no Orkut tinha uma época que tipo, a gente não tinha acesso a nada de livro dessas coisas e tal. Tudo era banimento. Tudo. Ah, entidade. Banimento. Ah, invocaram o capeta. Banimento. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Banimento. Ah, não sei o que lá. Banimento. Era pra tudo. Mas outro em via das dúvidas... É melhor que nada. É aquela história que a gente sempre fala, cara. Pra um cara que nunca mexeu com isso, um sinal da cruz pode ser banimento. Aí eu falo, assim, beleza, ela nunca fez. Se ela fizer ali um sinal da cruz, vai banir? Não, então não vai funcionar. E então o cara... não adianta eu fazer um circo de ritualístico pra ela, porque não vai funcionar do mesmo jeito. Então que ela precisa tirar foco desse troço que está na cabeça dela. E o cara que sabe o que é banimento e sabe fazer, não precisa estar fazendo essa pergunta, né? Sim. É igual aquela história. É, uma vez eu estava vendo um vídeo do Príncipe dos Reaças, que durante um tempo eu entrei numa noite e falei, cara, eu vou seguir esse cara no YouTube, porque é muita loucura pra mim. Eu preciso entender... Aquele anão? Hã? O anão? Não, o anão do Embu? O violeta. É o anão do Embu. Famoso. Isso, esse é mesmo. É o Exu Anão do Embu. É, eu chamo ele de Príncipe dos Reaços. Inclusive descobri que tinha um primo dele que era do TDC. Do TDC da gente também, ele ouviu. Mas, assim, eu gosto muito quando esse cara fala sobre música. Ali ele se modera e tem umas opiniões empoderadas. E ele tava falando sobre o que acontece quando uma música merda gruda na sua cabeça. Porque todo mundo já passou por isso. Aí ele falou, você escuta tal música, acho que do Wagner, alguma, não lembro qual era, e a forma como o teu cérebro processa essa música... ela arranca aquela merda que tava no teu cérebro. Sim. E é basicamente a mesma coisa eu que aconteceu com essa menina. Eu tenho isso com o ACDC. ACDC, aquele riffzinho. Essa gruda ou essa solta? Essa solta. Essa solta. Ela é o meu antes. O Back in Black? É, ela é o meu. É o Gilmar Mendes das músicas, né? Ela exato, solta todo mundo. É, eu descobri. Ela é o meu antes. O meu contrário é esse. Eu descobri que. Eu gosto de você. Tribalista, cara, é o que você usa pra soltar. Não, isso é Deus me livre, guarda. Não, mas é que tem umas coisas tocando no rádio ultimamente que estão. E assim, não é que você só você não escutar rádio, mas você passa na rua e o nego tá colocando umas coisas de toque de celular. Não vou citar nomes nem nada pra não criticar ninguém. Entendeu? Mas assim, enfim, gosto é cada um tem o seu, mas eu julgo você pelo que você escuta. E o que acontece é que no caso dessa menina, dessa imagem mental que ela criou, ela só precisa achar uma outra imagem mental que sobreponha isso. Então eu não sei, cara. Assista um filme. Assista uma coisa. Assim, já ouvi, não quis falar isso lá, mas já ouvi situações de pessoas que assistiram filmes de terror e ficaram com a imagem mental na cabeça, e durante algum momento era só a imagem mental. Mas se você não arrancou e você foi no lugar onde tinha uma entidade oportunista, ela assume a porra daquela imagem já mental. Já aconteceu com o chamado, né? Porque eu era mais jovenzinho. E eu lembro que na época eu tava lendo justamente sobre isso, aquela coisa, pra você criar uma imagem mental, primeiro você põe no plano mental, aí você aplica sentimento, né? Pega um sentimento seu pra ancorar ela, e aí depois disso você traduz isso com uma outra parada mais intelectual e tal, dá uma forma até intelectual melhor pra ela e tal. Criou um músculo. Não, é assim, você manifesta ela, e depois você faz uma âncora física e você fez um servidor, tá ligado? E eu não usei essa mara. É que eu teve uma série de episódios envolvendo o filme do Chamado na época, que eu era jovenzinho, eu tava na escola, eu tinha lido essas porcarias, porque eu tinha lá mulher na frente da minha casa lá que era esotérica e me ensinou várias paradas, na barraquinha dos esoterismos na frente da minha casa. Que eu sou um aprendiz muito ingrato, porque eu não lembrei o nome dela. E aí, né? Eu sou um bosta, eu sei. E aí eu fiquei com essas paradas na cabeça e acabou sem querer eu reforçando uma imagem mental da Samara por um tempo. Eu precisei ter uma contra-imagem também pra poder quebrar isso. Esse é um método que funciona pra caralho, você substituir uma coisa por outra. Sim. A questão é que quando a contra-imagem funciona, porque ainda é uma forma mental, né? O problema é quando você vem... Uma entidade aproveitadora começa e veste a roupa dessa imagem pra te infernizar, aí, meu amigo, esquece. Só na macumba. Tem um caso. É o lance do Slenderman, né? Tem uma galera que cultua, né? Teve uma questão, teve uma história de um assassinato que rolou entre duas garotinhas do ensino médio fundamental. Elas eram bem novinhas. Sei lá, o Slenderman mandou a gente matar. Mataram uma terceira amiguinha e tal. E as duas hoje estão presas. Porque lá nos Estados Unidos tu roda mesmo. Tem perdão, né? Imagina agora com o filme do Slenderman que fizeram, vai sair, né? E você me lembrou de uma outra parada também. Virou uma tupa? Não, então, você me lembrou uma outra parada também, que é... Ai, caralho, como é que chama? Peraí. Eu perdi, falei da tupa, perdi. Ah, eu lembrei. Eu não sei se foi um ouvinte. Alguém contou essa história pra mim, eu não vou contar quem foi, nem vou dar detalhes tão específicos. Mas ele fazia exercícios de mentalização mesmo, tá ligado? De mesmas coisas que eu falei, mas a mesma estrutura que eu passei. E ele ficou muito impressionado com um personagem de um filme, né? Não era bem um personagem bom, era um personagem meio merda, um filme malvadinho e tal. E isso caracterizou. Ele disse que vê essa porra andando do lado dele, vira e mexe assim, saca? Como se visse uma coisa física. Esse se fodeu, né? Nesse caso já não é mais só uma imagem mental. Qualquer tipo, e aí o problema é que travou qualquer tipo de mentalização. Então, eu vou mentalizar um copo. E você começa a mentalizar o copo, plim, tá aqui do lado. Quem tá segurando o copo. Tá aqui do lado, né? Tá aqui do lado. E ele começou a ficar com medo de imaginar. Essa foi a parada. Entendi. Isso é mais sinistro do que parece. Você ter medo de imaginar. Esse cara deve fechar o olho e ficar bolado. Esses processos de construção mental são complexos, né, cara? Quer ver? Eu posso dar um spoiler de um possível episódio de Egrégora? Tá? Mas André agora. Choque de Egrégora. Uma vez eu estava explicando. Eu dava aulas ainda, e eu estava com um grupo de alunos, pelo menos acho mais dois ou três alunos, que eu descobri que todos eram bandistas, eram espíritas e tudo mais. E a gente começou, fatalmente, você acaba atraindo pessoas desse tipo. A gente começou fatalmente a conversar sobre isso, a gente foi almoçar. E eu falei alguma coisa sobre Egrégora, os caras pediram pra mim explicar o que era aquilo. E aí é aquela história: você vai explicar desde o comecinho, desde o que é uma forma pensamento. E qual é o melhor jeito de você explicar o que é uma forma de pensamento? Aquele exercício da maçã. Criando a forma de pensamento. Criando a forma de pensamento da maçã. E eu tava ali de boa, a gente tava no restaurante, eu explicando pros caras, tava lá, assim, assim, assim, beleza. Então, basicamente, isso é um exercício básico de magia. Você tá explicando que é construção de forma de pensamento. Cara, eu juro, eu dei aula 15 anos da minha vida. Nunca tinha acontecido aquilo. A gente fez esse exercício, eu voltei pra sala de aula, eu sentei, um aluno chegou atrasado. A hora que esse aluno chegou atrasado, ele entrou na sala, ele virou assim, tá, professor, trouxe pra você. Ele me deu uma maçã na mão. Eu parei, eu falei, caralho, isso nunca aconteceu. Você tinha acabado de... É, tudo bem, é a coisa mais clichê do mundo, mas, cara, eu dei aula 12, 15 anos praticamente. Ninguém nunca deu uma nunca maçã. Alguém deu uma maçã pra mim. E no dia que eu faço um entre aspas, exercício de construção de forma astral, o cara me chega, me entra na sala atrasado e me dá uma maçã. Pô, presente, né? Melhor do que dar o encosto do cara aqui. Acho que é isso, né? Sim. Calma aí, eu tô fazendo a Scarlett Johansson forma astral aqui. A Scarlett Johansson? É. Aí, então, toca a campainha. É, cara, mas toca a campainha, é melhor quando várias pessoas fazem a forma astral. Ela se solidifica quando várias... Cara, se for assim, a Sasha Grey tá fazendo bilocação direto. Nossa, total, né, velho? Já falei pra você da fortuna da Sasha Grey, né? É, magia de prosperidade, né? Tem uma Sasha Grey comprando carro. Mas ela manifesta pros moleques. Só que em revista, em vídeo, ela manifesta. De um jeito a realidade chega. E a Sucubo estão só sorrindo, né? Total, total. Estão assim, com as mãozinhas. Aliás, trás, é um tema legal pra gente. Você sabe com as bocas que ela tá sorrindo, né? Punheta. Sucubo. É. Sucubo e íncubo. Depois do forma pensamento do ego. É masculino. Anota aí, ele. Cara, eu fiz uma postagem sobre. Ô, Andrei, tem uma postagem sobre entidades lá do Libernu, onde lá embaixo eu falo um pouquinho sobre sucubo e íncubo, do que eu observo em escola com adolescente, porque puta que me pariu! Puta que me pariu! Assim, e eu fico olhando e falo, nossa, que louco! Então é isso, galera. A gente aprendeu muita coisa aqui com o mestre Rodrigo Grolla. A gente promete que ele vai voltar pra criarmos mais inimizades por aí. Adoro. Pra muito choque. Cara, vamos fazer um episódio que vai ser, o nome vai ser Choque de Egrégora. Então, são episódio cultural com os maiores nomes do ocultismo do Brasil. Vai começar assim, inclusive. Exatamente. Do ocultismo alternativo. Do ocultismo alternativo. Vai ter o Magão do Caos, vai ter um bandista, vai ter o Porra Louca, Andrei. Vai ter a Bruxa. E eu não sou porra nenhuma. Tipo. Achou que não ia ter Choque de Egrégora? Achou errado, otário. Está começando mais um Choque de Egrégora. O programa com o maior nome dos nomes do ocultismo do Brasil. E é isso aí. E hoje a gente vai debater filme do Harry Potter. Sem Harry Potter, é golpe? É tudo computador, Rogerinho. É tudo computador. É golpe. Show! Show! Olá, amantes da Sete Artes. Não. Olá, amantes da Mãe Natureza. Tipo aquela Wicca, né? Olá, amantes da Mãe Natureza. Vamos roteirizar essa porra. Vamos roteirizar. Tem que roteirizar? Sim. Vamos. Pode roteirizar, Rogerinho? Pode roteirizar. Tudo drone que faz essa porra. Então é isso, galera. Muito obrigado, Vinícius Ferreira, por estar aqui, por não adicionar muitas histórias, mas que... Eu tô muito de olho em você, Vinícius. Dê o seu tchau. Beijo no furico. No furico. Eita. Beijo grego do Cthulhu, né? Com a gente é bom. Eu tô com as imagens mentais muito ruins, né, cara? Cuidar com a estupa. Muito obrigado, Ponzi Louca Juliana. Beijo no corpo. Olha aí. Muito obrigado, Maskele. Já que tá todo mundo mandando beijo, deem beijos em mim. Tá bom? Vixe, brincadeira, se gente. Brincadeira. Tu tá pedindo? Não. Olha o Gal, depois você recebe os bagulho aí e não sabe de onde vem aí, ó. Aí bagulho. Recebe umas. As formas. Aí já não é nem forma mental, né? É umas vozes espirituais falando: lembrei de você, oi sumido. Eita, vixe. Adoro professor de história. Opa! Ah, essa vocês não vão entender, ouvinte. Ainda bem que vocês não vão. Ainda bem. É pro bem de vocês. Muito obrigado, nossos universitários. Lívia, que está aqui na arquibancada. Vocês estão escutando apenas as manifestações parapsicológicas dela. E muito obrigado também, nosso convidado, Rodrigo Grolla. É nóis, cara. Sempre precisar, só chamar. Estamos aí, estamos sempre por perto. Você sabe que você tá sendo um cara muito pedido, muito, muito requisitado pelos ouvintes. Vamos que vamos, cara. Se este episódio não quebrar o podcast, se fizer o banimento agora todo certinho, a gente continua. Se 171 não quebrou, filho, não vai ser esse que vai quebrar, não. É verdade. Vamos continuar tentando. Só choque de agrégora um dia quebra. Vou mandar um beijo pra Karen, que é a moderadora do grupo do Mundo Freak. Super fã sua. Karen é maravilhosa. Gente boa. Mais vezes. Outro dia, a gente gravou um episódio do Mundo Freak, nem lembro o que que era. Devia ser de Ocultinho, alguma coisa. Como assim não tem o Grolla nesse episódio? É você que chama? É você que tá gravando, cara? Porra, me ajuda aí. Caraca. Tá vendo? Moral, hein? Já tem fã clube já. Rolês do Kleber. É isso aí, cara. Moral. Cara, mostra pro André o lugar dele. Eu até tava pensando se eu tinha um rolê do Kleber pra contribuir, mas... Enfim. Pessoa tem algo que se chama bom senso. Não, mas eu já, assim, em termos... Às vezes o rolê, o chegar no rolê é que é do Kleber, cara. Já entendi. Tive situações... Excelente. Principalmente, excelente. Vou te fazer uma última pergunta, só pra foder a paciência do André. Por que que os terreiros são tudo na casa do caralho? Então, mas eu sou um defensor árduo de que terreiro tem que ser na casa do caralho. Porque... Pra só quem tiver afim mesmo ir, é isso? Não, porque esse papinho de terreirinho elitizinha do lado de metrô, meu, comigo não cola. Você quer fazer, quer terreiro? Terreiro é em periferia, onde... É onde... O povo tá. Eu sou daquela opinião do Zeca Pagodinho, psicólogo de pobre e pai de santo, entendeu? Então não adianta você querer botar o teu terreninho do lado da estaçãozinha do metrô ali pra atender elitezinha, entendeu? A periferia tem que ter terreno mesmo, cara. Terreno. Mas assim, hoje, vamos ser bem realistas, hoje tem pra todos os gostos, enfim, todos que na Lapa tem, aonde passa ônibus. O que acontece, o que ainda Suzano acontece... Suzano tá cheio. Sim, Suzano, qualquer lugar tem, cara. O que acontece muito hoje é os terreiros não põem placas na porta. Por quê? Porque eles têm receio de ataque, principalmente do pessoal evangélico. Então, assim... Acordar um pato amarelo. Você acaba... Uma vez eu ouvi de um cara que existia um censo, isso quando eu tava na primeira casa, que entre a região da Casa Verde e Pirituba existiam 930 e tantos terreiros. Caramba. Eu falei, como assim? Ele falou, não, isso é verdade. Ele falou assim, você não vai ver. Eles não põem placa, eles não mostram a cara. Igual puteiro, né, também. Então... Mas diz uma lenda que você já viu placa de puteiro? Eu vou falar, eu vou falar uma história aqui e depois a hora que eu falar quem foi que me contou isso, vocês não vão acreditar. Tá bom. O cara falou o seguinte, olha, você pode observar que todo lugar onde o número do imóvel é gigante é puteiro. Sim. Sabe quem me contou isso? Eu nunca tinha percebido. Sabe quem me contou isso? Quem contou isso? Judeu transante. Eu devia ter percebido que alguma coisa estava errada naquela hora. Em hebraico ainda, né? Tá escrito o número tá lá. Olha lá. Entendeu? Terreiro, hoje é muito escondido, cara. São raras. Não tem um código, tipo, número gigante? Não tem número gigante, cara. Você tem que conhecer alguém que vá. 69, é sempre o 69 o número? Tem que conhecer alguém que vá te indicar. Se bem que assim, cara, é o faro, né? Aí cê, de repente você tá ali cheiro parado de na sexo rua. Aqui nessa rua. Você para, para na rua. Você vê três malucos subindo. Calça branca, camisa branca, um jacutazinho branco na mão. Médicos. Opa, tem alguma macumba aqui. Não, e pior é que não tem nem a porra do atabaque pra denunciar o lugar, não, né, não cara? Não, porque às vezes é silencioso. Uma vez estava em São Roque. Fui numa pousada no fim de semana. Estava na estrada do vinho, da rota do vinho de São Roque. Bato o olho pro lado, uma caixa d'água gigante. Lá em cima da caixa d'água, um círculo, uma flecha. Aquilo não é logo, não. Aquilo é um ponto de Oxóssi. Fui até onde eu tinha que ir, que eu ia numa vinícola. Voltei. Quando eu voltei, eu olhei aquele negócio e falei, eu vou entrar pra ver o que é. Terreiro. Batata. Terreiro. Umbanda Guaraciana, era um dos templos deles, era em São Roque. Excelente. Posso terminar o episódio? Pode. Pergunta pra Karen se ela deixa. Karen, posso terminar o episódio? Beijo, Karen. Você quer 9 horas de episódio com o Grolla também? Ela quer. Todas querem. Moderno, hein? Um beijo é pro Grolla, então, gente. Beijo é tudo pro Grolla. Então é isso, gente. Muito obrigado por ficarem até aqui. E ósculo no bode para todos vocês. Ósculo do Cthulhu. Praise the sun. Vamos. Para de mexer essa merda. Tira a mãozinha. Tira a mão. Coloca a mão no pau. Isso, fica assim. Isso, isso, isso. Segura o tchan. Exatamente, exatamente. Cuidado com o louco na mão direita. É, vai, vai variando. Então, conhece a técnica da mão fantasma? Eu sou ambidestro. Te ensino depois. O quê? É... Você senta na mão, pinta a unha primeiro. Não, isso aí, pintar a unha já é muito... Aí você senta em cima da mão. Que ela chegou no nível de profissionalismo. A mão fica dormente. Sim. E você não sente que é você que tá batendo a punheta pra você. Peraí, que técnica, gente. Nunca fiz. Mas conhece pessoas que fizeram. Mas eu conheço pessoas próximas que fizeram. Que fizeram, amigos próximos. Exatamente, muitos Gasparzinhos aí. Gente, vocês são muito criativos. Vamos lá, cara, eu quero... Eu quero uma punhetinha. Eu tenho um brother que uma vez falou pra mim, falou, cara, eu já bati punheta até com óleo lisa pra ver se era diferente. Eu fiz todas as punhetas possíveis. Falei, cara, óleo fogo. Lisa, conheço pegou o cara fogo. Eu tô lembrando daquele conto do Chuck Palahniuk. Ai, vai passa, próximo. Porra. Chegou num grau caralho. De Nox que é foda. Esse aí. Ele mandou pra mim e falou assim, lê que você vai passar mal. Daí eu fui lendo, daí eu falei, nossa, me deu uns negócios assim, né? Aí ele fez assim, você conseguiu terminar de ler? Eu falei, eu li, de boa, ele... Você é muito corajoso. Você tem que ler em voz alta ele, cara. Porque ele dá Tem um podcast do Ivan que ele grava do 3 páginas, que ele é ele. Que ele leu. É sensacional ele lendo. Os que choraram ouvindo isso. É. Eu, inclusive. Com o dedo no meu cu. Foda. Aproveitando que você ainda tinha um, né? É um cara que ele decide se masturbar no. Sabe a piscina, aquele que suga? Aí o cu fica preso ali, ele quase morre. O conto se chama Guts. São 3 histórias assim desgraçadas. Enfim, vamos lá.